Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já, já, já, já vai! Como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo? O que é que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche isso pode ter um valor adequado. Gente, eu acho que é muito simples, entendeu? Tipo, pelo próprio nome vocês podem entender como é que faz. Eu gosto de sanduíche bem clássico, assim, com pouca coisa. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu trouxe aqui carne, um pão, realms e batata palha. Uma sopa pra nós. Na hora do almoço. A questão, tipo, é só você saber esfregar bem. Leite a madrugada inteira, deixam de comer. Sanduíche, isso. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Foi ótimo. É gostoso porque é geladinho. Sabemos que a expectativa de pau grande tá aumentando. Quando eu pensei narrativa e jogos, eu penso em excelentes exemplos de sexo anal. Décima oitava. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar um assunto que é muito cobrado há muito tempo por nós, para o nosso amigo Ludobardo. Todo dia a gente fala, Ludobardo, quando é que a gente vai gravar aquele programa ali com a gente sobre narrativa nos jogos? Narrativa? Você disse narrativa? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilap. Retornando pra casa com o meu Elixir. E quando eu penso em narrativa, eu penso no... Então bem-vindos a mais um episódio do Baixo Frente Soco, desta vez com o Ludobar. E é isso aí. Nessa semana nós vamos voltar e reler toda a história dos jogos para entender quando as histórias nos jogos surgiram, quando a narrativa virou uma coisa importante, quando ela deixou de ser algo opcional para virar algo extremamente necessário. Vamos discutir o que vale a pena, jogabilidade, história ou ambos, onde tem que pesar mais, onde tem que pesar menos. Vamos ver como os jogos são bons instrumentos ou péssimos instrumentos de storytelling. Tudo isso muito mais depois dos e-mails. Pizza 2, no dia 6 de abril, aqui no Rio de Janeiro, local a definir, período vespertino. E Lapso esteve lá no podcast de Tanguinha, falando sobre Arnovinha, as atrizes mirins que cresceram e se tornaram excelentes cocotas. Confere aí, os links estão na postagem. Inclusive, essa postagem tem links de absolutamente tudo que nós falamos durante o episódio. Então, pode clicar e conferir que é garantido. Acesse aí o nosso Facebook, Twitter, o Twitch, é tudo /baixofrentesoco, tudo fácil. Tem nosso grupo aberto lá no Facebook também, um grande fórum de putaria, onde a galera se diverte muito. E a Radil, já ouviu nossa Radil, Rebeca? Não. É radil.com.br /baixofrentesoco, toca jogos 24 horas por dia, musiquetas de juegos. E o site agora, cada postagem tem botões de compartilhamento das postagens nessas mídias sociais principais aí. Então, compartilha e espalha a palavra e Black Onyx tá, pra porra toda. Então, como vocês já perceberam, a Rebeca está aqui pela trilionésima vez, fazendo-me companhia e vai iniciar essa magnífica leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, episódio 127, sobre o mestre, aquele que teve um áudio horroroso, porque nós gravamos pelo Google Hangouts e ainda não estávamos habituados. Na verdade, isso não é desculpa, né? O áudio de alguém estava muito ruim. Era o Mestre Splinter. Mas é isso aí. O que importa é que saiu o episódio. Mas estamos aqui de volta, eu na minha posição de filler para o Senhor da Eternidade. Eterno filler. E o primeiro e-mail... Fala galera do Baixo Frente Soco, aqui quem fala mais uma vez é o Macumba Árabe. Melhor nome. Eu amo os links da galera. Vulgo Asgar. Pessoal, venho por meio deste comentar a respeito do novo Tomb Raider, citado no episódio passado. Ou seja, acho que ele está se referindo ao episódio... Não, das mulheres, durante, né, das os e-mails, durante os e-mails nós falamos desse Tomb Raider novo também. A gente só fala desse Tomb Raider. Tá. Então, pode ser. Tá. Em certo momento, vocês comentaram a respeito do suposto estupro que a Lara sofre no jogo, logo no início do jogo, que pode ser visto nos trailers. Este suposto estupro, na verdade, não ocorre. Mas a gente falou isso, não foi? A gente falou aqui. Mas acho que no fim das contas... Foi justamente isso que a gente comentou, que a galera tomou uma conclusão apressada, achando que ia ter o estupro, quando na verdade não tem. Ele até coloca aí como spoiler, mas não é spoiler porra nenhuma. Se na verdade o cara vai com a mão, como se fosse passar a mão na perna dela, mas na verdade ele dá um enforcão nela, assim. Isso é bem no começo do jogo, assim. Não tem nada demais, na verdade. Acabou que... Se você não soubesse, se a gente não tivesse ficado com essa expectativa de que ia ter coisa de estupro, não sei o quê, ninguém ia nem perceber, talvez. É muito, muito sutil, foi. Assim. Foi. Tá, aí ele continua falando. O jogo, em boa parte, demonstra uma Lara que não compreende o que está acontecendo, está assustada com o que está se passando com ela e com seus amigos, e força a si mesma a ser forte e enfrentar os problemas que ocorrem. Isso é muito bem explorado durante o jogo, mostrando que, apesar de acuada e receosa, a Lara está disposta a sobreviver independente do que tenha que fazer. Problemas ocorrem a partir da metade do jogo, onde após certos acontecimentos, sua determinação aumenta, fazendo com que nossa amada protagonista se irrite com seus caçadores e os torne caça. A partir deste momento, a medrosa Lara se torna fraca e experiente. Eu acho que ele quis dizer forte, né? A medrosa e fraca Lara se torna forte e experiente no manejo de suas diversas armas, e ao invés do medo que tinha de seus inimigos, passa a demonstrar raiva e vontade de matá-los. A maior parte das vezes, isso é muito bem feito, visto que, ao invés de força bruta, são necessárias estratégias inteligentes. Mas, em alguns momentos, somos forçados a enfrentar uma grande quantidade de inimigos, largando a personalidade de mulher forte, determinada e esperta, e assumindo a personalidade do Rambo, forte, armado até os dentes, burro. Considero que Tomb Raider é, então, um jogo que não apenas demonstra com realismo as mulheres nos jogos, mesmo com seus defeitos e momentos de exagero, mas também tem potencial para ser um dos melhores deste ano. Eu não achei muito esse negócio do burro armado até os dentes, não. É porque vem uma horda infinita de pessoas que querem te matar e você tem que matar de volta, né? Senão você morre. Então é muito fácil assim. Se você dá um shotgun na arma, na mão de um cara ou de uma mulher, não tem muita diferença, né? Contanto que a pessoa puxa o gatilho. Mas realmente, concordo com ele, tá muito bom o jogo até agora, mas como tá em março ainda, né, só de jogo do ano, é só depois. Então é vida louca. Vida louca. Próximo e-mail. Excelente mesmo. Jogo fantástico. Próximo e-mail é o do Lobo Borges. Aqui é o Lobo puto da vida com tudinho aí. Só queria dizer, vão se fuder, seus funkeiros cagões sem amor no coração, que não conhecem a magia que existe em Pocahontas. Bárbaros. Quem disse que a gente não conhece? Eu nunca vi. Como assim? A maioria do pessoal que tava no episódio um dia desse aí não tinha visto. Aí a gente, enfim. Sério? Como assim? Nunca me interessou. Eu sei a história, assim. Seu sem infância, como assim? Bom, eu suponho que seja muito simples. A Índia tava lá na floresta intocada, chega a expedição com ingleses e espanhóis, invadem tudo, trazem doença, miséria, não sei o quê. Aí o John Smith vê aquilo e fala, porra, que tudo é tão bom, por que a gente quer mudar essa porra? Não, agora eu não tô mais do lado de vocês, tô do lado deles. E fica do lado deles. Mesmo, mas é lindo. É a história que Avatar copiou. Não, não tô falando que eu não conheço a história do filme. Estou falando que eu não vi o filme. Você não precisa ver Pocahontas pra saber do que se trata, né? Vamos ser não, sinceros. Mas você tem que ver. Você tem que ver. Um dia, quando eu tiver filhos, eu verei. Eu acho que minha irmã já viu, aí já perdi a oportunidade. Aí o Lobo mandou o vídeo de uma das músicas, né? O Selvagens, né? É, mandou a letra aqui que eu não vou ler, porque todo mundo conhece essa música. E, inclusive, a gente devia colocar no ar aquela versão da Débora cantando uma das músicas, que eu não sei qual é o nome. Mas acho que é a principal, né? Se pensa que essa terra lhe pertence, você tem muito ainda o que aprender. Mas é isso aí. É, ela canta muito bem essa música. Mas, Lobo, fica tranquilo. Never see the wolf cry to the blue. Rebeca, para. Música da Disney. Rebeca, é em português a música da Disney. Não, não pode. Pois é, mas por incrível que pareça, essa música eu só sei cantar em inglês. Não aposto. A versão em português dessa é Daniela Mercury. Eu acho que a Daniela, todas as músicas de Pocahontas que ela canta são a Daniela Mercury. Na época mas acho que é porque eu acho a voz da cantora americana mais bonita no caso da Pocahontas. Aí, então eu decorei a versão em inglês por causa disso. É capaz de ouvir o não sei o que lá, não sei o que lá azul. É, da lua azul, não é? Do céu azul? Com as cores do vento colorido. É, eu acho que é Cores do Vento. É Cores do Vento o nome dessa música, exatamente. É, as cores do vento. Com as cores do vento colorir. É, agora vão assistir. Um grande abraço e vão se fuder. Você também, Lobo, muito obrigado. Ele tá defendendo isso porque ele é lobo e Pocahontas é da natureza. Mas. Ele se identifica. Eu acabei de dar um tapa no meu notebook aqui, por isso que quebra, eu não sei. Mas é isso aí, assistiremos Pocahontas e faremos streaming um dia. Um dia vai rolar um podcast sobre Pocahontas, olha perfeito, só. Perfeito. Não, fica tranquilo, que é teu, tá guardado. O próximo e-mail, olá amigos do Baixo Frente Soco. Ah, isso é legal. E ele não falou o nome dele, mas tudo bem. É Guilherme o nome dele. Tá bom. É, essa semana tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Mestre Lapso no campus da UFRJ. Olha só! Quem fala assim parece que é uma coisa bonita, né? O cara viu no campus, porra, sob a luz das árvores. Porra nenhuma, eu tava no ponto de ônibus, chovendo pra caralho. Aí, chegou, tá, porra, tu é o pivô? Eu falei, por acaso sim. Ah, meu nome é Guilherme, eu gosto muito do Baixo Frente Soco, não sei o quê. Aí a gente ficou conversando um tempo lá. Pô, cara, o cara tava desde 4h30 no ponto de ônibus. O ônibus dele foi passar só mais 6 horas, sei lá. Eu sei porque eu cheguei lá às 5h30 e também o meu demorou pra caramba passar, tava chovendo, foi tenso aquele dia. Esse cara salvou o ponto de ônibus aquele dia, cara. Só não tava muito mais puto, assim. Eu só não fiquei puto da vida aquele dia porque fiquei lá conversando com o cara, gente fina. Durante as horas de espera por nossos respectivos ônibus, rolaram várias discussões interessantes. Gostaria apenas de complementar a conversa que tivemos sobre o preço abusivo dos jogos da loja brasileira da PSN. O que ocorre, de fato, é a igualdade de preço entre a distribuição digital e o varejo. Tanto que os jogos exclusivos para download custam exatamente a conversão direta do dólar. Primeiramente, vocês estão de parabéns com o Eu Gosto de Jogos. O cast se tornou uma referência quando o assunto é jogos e diversão. Já mandei e-mails anteriormente elogiando o cast, mas é bom reafirmar. A maioria dos temas selecionados é muito pertinente e é tratada de forma profunda, apesar do tom descontraído dos diálogos. Foram excepcionais os casts sobre o vício em jogos, To the Moon e pirataria, além do episódio do Dia da Mulher, que foi muito oportuno. Uia, obrigada, Guilherme. Agora vamos às críticas. Estou sentindo falta das notícias no início dos episódios e de outras sessões no site. A ideia da sessão só pra fita morreu mesmo? O problema desse só pra fita é que eu não sei se foi antes ou depois de eu pensar nesse nome. É um nome idiota, qualquer um pensaria nisso. Tem um canal no YouTube chamado Assopra Fitas. Assopra, não é Assopra, é Assopra. E aí eu falei, pô, não, já tem uma parada com o mesmo nome, né? O que não invalida a ideia, mas... Mas eu tô vendo essa questão dos vídeos ainda. Eu tenho que comprar um computador novo, na verdade. Mas já tem esse canal Assopra Fitas aí. É um garoto novo até, um garoto, sei lá, deve ter 15 anos. Mas ele só joga jogo velho. Mata um sotaque carregado, assim, de sul, assim. Porque eu tenho que jogar esse jogo. Mas tem que ser um jogo tão foda quanto Mortal Kombat. Eu não consigo, sinceramente. Mas já tem. Aí eu vou ter que inventar outro nome. Mas aí você pretende reviver a sessão, só que com outro nome. Não, reviver não, né? Nascer, né? Porque nunca teve, né? E aí, não sei. Só o futuro saberá. Tomara que sim. Tá. Acho que já pediram isso antes, mas tem como incluir o nome das músicas usadas nos podcasts na descrição de cada um? Olha, os que eu editei recentemente eu coloquei, mas aí quando o inimigo edita tem que ver com ele, enfim, não vai ter, não vai colocar. Apenas recentemente eu ouvi o podcast sobre Metal Gear Solid e fiquei muito decepcionado, fiquei meio decepcionado. Tá horroroso não aquele podcast. Ele fala aqui, não que o episódio seja ruim, mas acabou ficando meio pobre comparado com os episódios anteriores. O que é compreensível por ser um dos primeiros do BFS. É o segundo. Falou? Ah, foi o segundo de vocês? Caramba, muito antigo. Falou-se muito do primeiro Metal Gear Solid, mas os outros jogos da série foram meio que deixados de lado. A franquia principal do Kojima merece um novo podcast com a presença da Bebs. Vai ter remake. Estamos combinando. Mudando de assunto... O título do episódio, o Hardcore, o Casual e o Feio, me parece uma referência óbvia ao filme Três Homens em Conflito. Era essa a intenção? Era isso aí, né? Nessa época eu tinha mais criatividade pra inventar nome de episódio, agora eu já não tô mais tanto assim. Inclusive, o feio da imagem sou eu, com 9 anos, jogando Super Nintendo, o Mega Drive dos dois. É o 49, esse. Não lembro dessa imagem. Enfim, continuem com um bom trabalho e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Guilherme. Muita sorte pra você aí, o cara que faz engenharia elétrica, eletrotécnica. Não pode falar elétrica, que eles não gostam. Mas é muito corajoso, o cara que faz engenharia eletrotécnica. O Rania, nosso camarada aqui, faz também. Saudações, ludomaníacos. Aqui é o Machado de Assis escrevendo de forma póstuma. Contemplei este seu admirável desporto, mas não compreendi o porquê alguém dotado de plenitude de suas capacidades mentais iria sujeitar-se a tarefa tão horrenda quanto a realizada pelo homem do barril, claro. Entendo a existência do gentil, do alegre, do invertido. Porra, o cara escreve bonito, cara, mas ele errou umas vírgulas aqui. Que é? Porém, digo-lhe sem miúdos, será que tal fardo deveria ser posto em um grupo e não em uma pobre alma? Não existe possibilidade de mudanças entre as partidas? Por que um homem deveria sacrificar sua dignidade para um bem maior? Desde já agradecido, um abraço, Machado de Assis, zumbi, post-scriptum. Perdoa-me, colega lapso, por eventuais erros gramaticais. Parte de meu cérebro está em estado de putrefação. De fato, então tudo bem, tá explicado. E uma boa justificativa, hein? Excelente, muito bom, muito bom. Você saiu bem nessa. Ele traduz aqui em palavras o porquê, apenas um deve ser o mestre, né? E não haver um revezamento. Tipo, né? Depois troca, como se diz aí por aí. Mas de fato, tem grupo que tem um mestre só, né? Aí vai de cada grupo, né? A curra, né? Como diz o linguajar dos pés, a curra às vezes é fixa, às vezes ela reveza. Fala galera que gosta de jogos e diversão, tudo certo? Aqui é o Shin de novo. Excelente cast sobre mestres de RPG. Esses podcasts estão entre os melhores que vocês fazem, poderiam fazer mais. Esses podcasts, eu creio, os podcasts sobre RPG, RPG, né? Que tá sim. Se referindo. RPG de mesa, né? Esse foi o quinto ou sexto, quarto, quinto, sei lá, não sei. Eu nunca mestrei e talvez por isso tenha jogado tão pouco RPG, como comentei no meu primeiro e-mail. Alguém lembra? O problema era que sempre tinha 3 ou 4 pessoas querendo jogar e 0 querendo mestrar. No final, ninguém cedia e ninguém jogava. Já tentei jogar online, mas aí teve o problema de reunir todas as pessoas no mesmo dia e hora. Falando em jogar online, existem vários programas muito bons para jogar. Vocês conhecem o Fantasy Grounds? Já ouvi falar. Ele precisa de uma preparação do mestre antes de começar a aventura, mas na mão de alguém que saiba mexer no negócio, opa, fica bacana pra caramba. Aí sim. O programa está no Greenlight do Steam, mas não sei se foi aprovado ou não. Se alguém aí estiver precisando de alguém para jogar online, pode me chamar. Tá, eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Ele falou que alguém estiver precisando, pode chamar, que ele sabe jogar, né? É. Então ele sabe mexer no negócio, né? Sabe mexer no negócio. Recentemente resolvi entrar no barril e tentar mestrar uma aventura. Tenho o suplemento Aventuras Orientais de D&D e tenho muita vontade de mestrar uma aventura no estilo Rurouni Kenshin, Samurai X. Olha que legal. Acho que nunca mestrei por 2 motivos. Primeiro, porque não sou lá um grande conhecedor das regras. Segundo, porque tenho um pouco de receio de preparar toda uma aventura ou campanha e os jogadores cagarem nela. deve ser muito frustrante, mas se eu não tentar, não vou saber se vai dar certo, não é mesmo? É, é mesmo. É, sobre o cara na leitura de e-mails que falou de tentar fazer a namorada curtir games, eu levei meu Wii para a casa da minha namorada e deixei lá. Fui apresentando games mais simples, com menos falatório, como Mario Kart, Sonic, pelo amor de Deus, do 1 ao 3, Rayman Origins, como a Beb citou. Aliás, fica aqui o meu voto para ela ser leitora oficial de e-mails. Oh, obrigada. Para eu ser promovida de filler a leitora oficial. Cara, isso seria um grande favor a mim, assim, porque o Sua Eternidade é uma mulher de fases constante, assim, então seria até um serviço público. Aí, entrou online, ficou online agora, o puto, ó, é só falar nele. E aos poucos fui incentivando a minha namorada a testar outros jogos. Num belo dia, ela me disse que estava jogando Silent Hill sozinha. Meu Deus! Querida. Pô, a Bebs aqui, a Bebs vai aí em São Paulo, aí em Campinas, Tim, acho que é Campinas, te dá o troféu namorado do ano, pelo Achievement. Achievement Unlocked, cara. Fazer a sua namorada não gamer jogar Silent Hill é um baita achievement, muito bom. Na boa, nem eu tenho muita moral pra jogar esse game. Uma boa dica também é usar os jogos do Lego. Eles são muito divertidos, têm um multiplayer legal e usam licenças de filmes e livros, como Harry Potter, Senhor dos Anéis. Já falei de brincadeira pra ela que meu objetivo é fazer com que ela termine um game da série Zelda sozinha, e ela gostou da ideia. Minha dica então é essa: começar com jogos mais simples, com pouca falação e que não enrole muito pra dar o controle pro jogador. Na boa, quem nunca jogou ou não tem costume de jogar não vai ter paciência de ficar 10 a 15 minutos lendo um background ou assistindo cenas de introdução do jogo. É. Resumidamente, não coloque sua namorada pra jogar Metal Gear Solid 4 se ela nunca jogou nada. Resumindo, nunca coloque sua namorada pra jogar Metal Gear Solid 4. Nunca, ponto. Sim, é porque é tenso. Aliás, a série Metal Gear inteira, né? Pra alguém que nunca jogou e nunca se interessou por videogame, não é uma boa ideia você ter que começar com Metal Gear. Dica aí pras namoradas, a minha namorada tá jogando um joguinho pra Android, deve ter pra iOS também, chamado Band Bananas. É um macaquinho que vai se balançando no cipó, e é tão bom que eu tô igual um retardado jogando essa porra também. É Benji, com J-I, Bananas, do macaquinho. É muito bom, cara, muito bom. É, agora, cara, você tem a dele genial, né? Meu Wii tá parado aqui no guarda-roupa, cara. Eu vou... Empresta ele pra Larissa, ó. É... emprestar, exatamente isso que eu vou fazer. É... Mas eu lembrei de um outro jogo legal que quem tem o Wii pode colocar pra namorada jogar. Donkey Kong Returns. Muito bom. Muito bom. Master Splinter tava jogando lá com a Loba. Estão agora jogando. Seixin, muito obrigado. Rapidinho, lembrei de um jogo que é pra Wii e é pra casais. Se vocês não conhecem, procurem aí no Google Wii There. Não, isso aí não, para com isso. Não, essa porra. Procurem We There no. Procura o episódio do Baixo Frente Soco em que eu e a Bebs discutimos esse jogo nas notícias. Já que o pessoal quer as notícias aí. O problema das notícias, pessoal, tem um problema muito simples, fica datado. Então quando você pega o podcast pra ouvir, sei lá, 2 meses depois, a notícia de se o Joaquim, não sei o que lá, da Mob Dick Studios era CG ou não, já passou, entendeu? Então, esse que é o grande problema de você colocar as notícias dentro do assunto do podcast. É claro que tem alguns podcasts que insistam notícia. Por exemplo, daqui a 2 anos, o episódio de PlayStation 4 que a gente fez virou lixo, para jogar fora mesmo, porque não serve mais para nada. É, serve assim para você pensar, pô, olha a opinião que a gente tinha na época e olha como não tem nada a ver, ou tem tudo a ver. Para isso serve, mas a notícia em si envelhece. A discussão sobre a notícia não envelhece, mas também não cabe em 10 minutos, 15 minutos dentro do corpo do podcast. Seria o caso de aí sim ter um outro podcast pra fazer por streaming, assim, no Hangouts ou no Twitch, né? Pra depois lançar com pouquíssima edição ou coisa do tipo. Mas não pra entrar dentro do podcast Eu Gosto de Jogos como existe hoje. Aí fica complicado. A não ser que vocês criem um mini-cast paralelo pra... A ideia que eu tive, e aí tô jogando o verde forte aqui, tá? Era fazer a cada 15 dias esse negócio, e aí talvez até a leitura de e-mails fosse parar nesse também. Eu tinha pensado num nome muito bom até, o nome é genial. Se rolar, o nome é muito bom. O nome é muito bom, cara! E aí eu ia fazer o seguinte, eu ia deixar dois computadores, um eu ia deixar tocando a rádio, e ele já ia servir de background musical, não ia editar nada depois, e eu e mais alguém, ou eu e mais duas pessoas, eu, uma pessoa do programa padrão e um dos ouvintes por semana ou por quinzena, discutiríamos alguma notícia, ia ficar bem cópia do Objection lá do Phoenix Down, onde eles não dão notícia, eles discutem, em geral, alguma polêmica. Por exemplo, essa semana aí foi sobre a ideia do Kojima lá de fazer episódio piloto pros jogos e ver se a ideia funciona ou não. Coisas nesse sentido, entendeu? Mas, enfim, o verde foi jogado aí. As pessoas comentam aí nos comentários, enfim. Vamos ver a recepção. Último e-mail, chinês flamejante 69, que nos fala novamente uma vez mais. Sei que meu e-mail tá mais do que atrasado e ele tá passando uma fase de mudanças na vida e tá difícil acompanhar o cast regularmente. Espero que sejam mudanças boas, tá, cara? Mas basicamente mandei este e-mail pra citar o primeiro jogo lançado pelo Kangao com a Freebird Games, Quintessence. Quintessence é, de certa forma, semelhante ao To The Moon, focado mais nos dramas entre os personagens e também possui muitos mistérios. Só que por ser um jogo maior, os relacionamentos entre os personagens se alteram bastante conforme o decorrer do jogo, assim como os mistérios, e alguns passam a ser solucionados, dando origem a novos enigmas. No geral, eu acho que qualquer fã do To The Moon iria gostar da história do jogo. O problema é que ele tem mais partes de jogabilidade, no geral bem falhas, inclusive com um sistema de combates de action RPG que não é nada divertido. Mas deixando isso de lado, há um segundo problema que alguém que pretenda começar esse jogo deve considerar. Ele não tem final ainda, e talvez nunca tenha. Kangao deve ter começado a trabalhar nesse jogo por volta de 2008, publicando-o em capítulos até o 11º capítulo, onde ele cessou de publicar. Não coincidentemente, deve ter sido mais ou menos nessa época que ele começou a trabalhar no To The Moon. Bom, por fim, eu só gostaria de citar que tem mais dois jogos no site da Freebirds. Não lembro os nomes, mas são bem curtos, 20 minutos cada um. Até a próxima e um abraço. PS, só uma curiosidade, o frame de dor usado no To The Moon, acho que é aquela tela vermelha, é exatamente o mesmo que eles usavam no Quintessence. Por fim, Rebeca, vou agradecer aqui ao Lourão. Lourão é um cara que, pô, manda e-mail direto com links, assim, muito maneiro. Geralmente eu pego os links dele e jogo lá no Facebook. Que dessa vez ele colocou uns links sobre aquela questão do Sean Connery, porradeiro, né? Que porradeiro de mulheres. Foi ele que destruiu a minha infância? Não foi ele. Lá nos comentários mesmo, o Cavaleiro Kong postou o mesmo link naquela mesma semana. Cara, não, vocês destruíram. Mas quem destruiu fui eu, né? Que falei. É bom, verdade, é. Mas aí depois. Mas Mas eu ainda tava achando que você podia ter se enganado, entendeu? Não, porque você não tinha passado o link nem nada. Não, é. Mas não, quando não me passaram o link e eu vi a prova do que ele falou, chateadíssimo. Destruiu a partida. E ele é a ordem da Grã-Bretanha. Ele tem a ordem de. Uma das principais lá, das civis. Uma das principais não militares ele possui. Acho que é B, enfim, não lembro. O ACB, sei lá. Ele é sinistro, cara. Cara, era a figura do homem maravilhoso, perfeito pra mim. Pois é. E a rainha, apesar disso, deu título de nobreza a ele. É, então, sobreviva com isso. Viva com isso pra Mas sempre. Eu vou te mandar um beijo pro Lourão rapidinho, porque ele me mandou. Foi ele que me passou o link daquela paródia de Metal Gear com Modern Warfare. O Modern Warfare. Foi ele que passou pra mim por e-mail, eu adorei. Lourão, obrigado, eu amei o link. Inclusive, ele o Sean Connery, né? Não o Lourão. O Sean Connery, ele é casado ainda até hoje. Ele é casado desde 75, com a mesma mulher. Pois é, então, eu falo, cara, esse cara deve ser o máximo. E essa mulher vai apanhar. Só pode, porque eles são casados há 500 mil anos. Pois é, a ex-esposa dele, a Diane Tilento, era atriz, inclusive, né? Deve ter se separado por apanhar. Já faleceu, inclusive. Mas... Na minha cabeça, o Sean Connery era o perfeito gentleman. É, pois é, na minha não é. Cabeça. Sério, eu fiquei deprê com isso, gente, sério. Chateadíssimo. Inclusive porque James Bond é o meu personagem favorito do cinema, e de tudo, na verdade. Então, pra mim, Sean Connery era James Bond e era um perfeito gentleman. É, mas prova que ele é um bom ator, né? Excelente ator, né? Porque ele, enfim. É isso então, pessoal. É isso, é tudo pros e-mails. Ah, sobre essas paródias do Modern Warfare Solid, okay? Tem uma muito boa também que é do Mario, acho que é Mario Warfare, que tem um Toadzinho lá. Esse mesmo canal, né? É, mesmo canal, enfim, é muito bom esse canal, inclusive. Então vale a pena dar uma conferida lá. E lá no nosso Facebook estamos colocando sempre vídeos. Essa semana eu andei com uma mania aí de colocar vídeos antigos, então coloquei lá o Afferman, é só um jogo, e o Elas que Voa Pro Chão, tava relembrando esses momentos lindos, maravilhosos. Mas se tiverem sugestões de vídeos pra publicar no Facebook, Facebook, podem sempre mandar pra gente lá, que nós, eu coloco quando eu vejo, tá? Então é isso, pessoal, um beijo, um abraço, um olhar e um sorriso, é disso que eu preciso pra sobreviver e até semana que vem. Falou, galera, beijo. Ah, e um spoiler, hein? O episódio dessa semana tá muito bom, cara, mas olha, toma essa, foi feito nas coxas. Amigos, a gente estava até fazendo uma pré-discussãozinha aqui antes do início desse podcast sobre o que a gente vai botar na pauta, não vai. Aí eu surgi com um negócio muito mamiludo, onde todo mundo falou: caraca, mamilos, peitos, caraca! Mamilos narrativos. Mamilos com história, com conteúdo. Eu penso em mamilos, eu penso em polêmicas histórias. E eu cheguei com a seguinte informação. No início do mundo dos jogos eletrônicos, a gente não tinha muitas histórias sendo contadas em jogos. Não tinha jogos que davam tanto foco para a história, e muito mais para a jogabilidade, score. E o Lodobado bateu na mesa e falou: objection! Começou a tocar a música lá do Phoenix Wright, que é importantíssima nesse momento. E eu queria saber, Ludobardo, como... Opa! Sabe o podcast? Então eu queria saber, Ludobardo, qual é a sua opinião sobre isso? Por que você achou isso tão polêmico? Cara, falando sobre a história dos jogos, tá? Os jogos, eles estão presentes desde a década, vamos botar assim, década de 50 como experimento, e aí, principalmente, década de 70 como produto comercial. Só que é óbvio que, por causa da produção... Diga, à vontade. Desde a década de 80 como um produto eletrônico. Isso. Ué, peraí, mas Pong saiu em 70, e era um produto. Mas aí, então deixa eu fazer uma correção. Com um produto eletrônico audiovisual pleno. Babaca. Cara, onde... Não, porque, sinceramente, o Pong você consegue programar aquelas maquininhas que tem em laboratório de física experimental pra fazer um Pong. Pô, então, mas... Sim, não precisa ser eletrônico. Foi dali que saiu, é. Mas essas maquininhas são eletrônicas de lá. Não, são, cara. Mas, porra, não passa barra, não. Vai, tá quebrando muita regra. Não, você fala assim, foi com a década de 80 que surgiu a adorável pixel art, né? É, exatamente. Esses bits, etc. Então, pronto, chegamos a um consenso. Olha, mas aí o que acontece? Por causa dessa questão tecnológica, é óbvio que, como o inimigo mesmo disse, tinha uma ênfase muito maior em core, etc, etc, etc. Óbvio que, né, os jogos no início, eles não tinham muito potencial de processamento, etc. Então você tinha que dar ênfase numa experiência que podia ser sempre rejogada. E qual é a melhor forma de incentivar isso? Com alta dificuldade e inimigos incessantes e fichas que usar pra, né, gastar o seu dinheirinho e tentar de novo, de novo, de novo, de novo. E o score, né? Na minha opinião, essa é uma época muito marcada pelo score, pela sua pontuação. Eu acho que marca os jogos dessa época. Você ter que alcançar uma pontuação e bater, quebrar aquela pontuação, quebrar seu recorde depois. Era uma época mais romântica, né? Porque você queria quebrar o recorde, pelo menos quando jogava em casa, de si mesmo, né? Isso. Você não tinha score e internet, né? Não tinha ranking de internet. Não tinha leather, né? Fucking board. Não tinha leaderboard pra competir com o fudido coreano, né? Não, isso se você estiver falando também da experiência em casa. Porque você... Sim. Por boa parte dos jogos que incentivavam essa competição eram os jogos ali presentes nos fliperamas, né? Nos arcades. É, mas o fliperama era uma competição ainda local, né? Porque é tipo a primeira temporada de desenho japonês, que o cara só conhece o pessoal da escola dele, aí ele é o fodão da escola e quando vai pra ver o mundo fala: caralho, eu sou um merda, né? Droga. Muito escroto. E o que nos leva à explicação que eu tava querendo dar justamente pra o fato de que sim, a história sempre esteve presente nos jogos, só que não é a história como necessariamente enredo, e mais como narrativa, entendendo ela do ponto de vista estético. Por exemplo, Tetris, década de 80. Agora sim, estamos falando de experiências audiovisuais, né? O Tetris, cara, ele não tem uma história... Rapidinho, quando você fala em Tetris, eu penso... Mas o Tetris, apesar de não ter um enredo do tipo, qual é a explicação para as peças estarem caindo e você ter que encaixá-las, tipo, será que é o Deus Tetris? Aliás, ótimo vídeo do Dorkly explicando por que você joga Tetris. Mas assim, qual é a explicação? Não importa qual é a explicação, tudo importa que as peças estão caindo, você tem regras, você tem condições de vitória, de fracasso e desafios a serem cumpridos. Contudo, você tem a música, você tem, às vezes, uns Kremlins lá no fundo, e isso por si só já é o suficiente para transmitir alguma informação que te ajuda a, no mínimo, com o seu imaginário cenário construir alguma temática ali que fundamenta aquela experiência. Na verdade, a experiência do jogador é narrativa. A diferença é que a gente não olha pra experiência e pensa, ah, tem uma história sendo contada aí. Muitas vezes tem uma história sendo criada pelo jogador. E depois, quando você chega numa mesa de bar, você fala, opa, eu passei por isso. E o que você tem aí no caso é uma meta-narrativa, né? Você tá uma narrativa fora do seu mundo de jogo. É tanto narrativa quanto você tem numa partida de futebol que você joga com seus amigos, né? Sim, exatamente. É, contudo. Então, mas deixa eu só então te tirar uma dúvida. É, se eu então reformular minha frase e dizer que no início dos jogos eletrônicos você não tinha muitas histórias sendo contadas, mas você tinha muitas histórias sendo criadas, estaria certo? Sim, você sempre teve histórias sendo criadas, só que também tem o famosíssimo gênero dos MUD ou Tech Adventure. Como você também tinha uma limitação técnica, né, muito específica, ou você tinha jogos como Pong, Space Invader, ou você tinha jogos como Bard's Tale e Colossal Cave Adventure. O Colossal Cave Adventure, ele é da década de 70, e imagina o seguinte, imagina uma tela branca, agora imagina um monte de texto falando, tipo, ah, você está no meio de uma floresta e você vê um pedaço de madeira no chão. Aí você tinha que ir lá digitar, tipo, pick up wood. Tipo, esquece interface gráfica de jogos da LucasArts da década 90, tipo, lick wood que nem no Full Throttle. Não tinha uma linguinha pra você clicar. Não, era, tipo, você tinha que escrever tudo, pick up, go east, go west, etc, etc, etc, etc. Então, o que acontece é que, inevitavelmente, você acabava interagindo no jogo sempre em função da história que tava sendo contada ali. Era um jogo, né, mas algo muito mais próximo, um livro-jogo, do tipo, ah, você vai fazer agora, você vai pra esquerda, porque aí a gente vai pra página 63. Ah, não, pra direita, ali é a página 64, etc, etc, etc. Tem também o seguinte, cara, a gente talvez esteja pensando numa definição muito estrita e muito rigorosa do que é contar uma história. Vamos pegar o caso do Mega Man, tá? Mega Man, o primeiro lá, Mega Man, de 87. Não tem quase nenhum texto escrito nela, a não ser o nome dos Robot Masters. E o manual. Lá, e o manual. Tá? O manual Mega Man. Pela paz duradoura, que é a frase que termina no o jogo, né? Então, spoiler aí de Mega Man pra quem não jogou. deu mole. Mas, por outro lado, você tem uma história ali, você pode pensar naquilo como se fosse, por exemplo, uma história muda, né? Nos dois sentidos, não tem texto e ninguém fala nada. Você sabe que tem um robô que tá enfrentando outros robôs, que são robôs malignos, e você é o robô bonzinho. Você tá enfrentando esses robôs malignos, que são capangas de um mastermind, é um doutor do mal, que tá querendo gerar algum tipo de caos local, ou geral, você não sabe ali, porque tem uma história muito centrada naqueles oito pedaços de canto que você vai e depois do castelo. Uhum. Então você tem muito panorama do que é, de que mundo é aquele. Assim como no Journey, você também não tem, por exemplo, que é um jogo que saiu há pouco tempo, né? E que, aliás, é um outro exemplo também, que não tem nada escrito, não tem nada falado, e você conta a história assim mesmo, tá? E seria até um jogo, dadas as diferenças gráficas, né, que são um avanço gráfico absurdo, é um jogo muito semelhante a esses jogos dos anos 80, que também não tinham nada escrito. Então você conta uma história. É que essa história fica muito menos elucidada, ela fica muito menos tacada na sua cara que qualquer outra coisa. Então você, por exemplo, pode ter a opinião de que o Mega Man é um garoto com uma armadura e eu posso achar que ele é um robô, que tem um implante cibernético, sei lá, qualquer tipo de coisa nesse tipo. Quando você tem a história escrita, ou mesmo essa do manual, né, você já tem algumas elucidações, né, ele te permite imaginar menos. No caso do manual, inclusive, o manual de Mega Man, algum americano lá jogou o jogo, viu, ah, isso aqui é, porra, Monstrópolis e é isso aí, e toma aí essa porra aí, foda-se, já tá a história aí, entendeu? Uhum. Quando na verdade não era nada disso, né, a própria história do manual de Mega Man Ocidental já é uma versão, uma interpretação de alguém a partir daquela história. Então a história é contada, né? Ela é criada e contada, mas ela é contada com rigor diferente do que se convencionou a fazer hoje em dia. Então, com certeza. Exatamente, então me ajuda a pensar como as histórias nessa época eram bem marcantes, porque eu começo a ver histórias fortes nos jogos a partir do Super Nintendo, assim, é óbvio que você, tirando a parte, vários exemplos de estilos de jogos específicos, como sim, RPG, sei lá, como é que é o nome? Phantasy Star, Final Fantasy, vários jogos, os jogos de Adventure Tech. RPG, também, né, Adventures também. A gente tem que pensar, claro, sempre no seguinte, tá? Jogo de videogame, como a gente conhece, começou ali nos anos 80. A cultura tanto ocidental e a oriental também, por rebote, estava sendo muito influenciada naquela época por uma série de filmes que estava, de certa forma, contando uma história heróica, como não se via há bastante tempo, que é o Guerra nas Estrelas. E, em particular, o George Lucas, ele não esconde que ele usou o conceito do mito pra contar a história dele. Então, o primeiro Star Wars, agora o nome é, não pode mais falar Guerra nas Estrelas, né? É coisa de velho isso. o Guerra nas Estrelas sai em 77. Os jogos de videogame começam a aparecer ali em 80, 81, né? O Donkey Kong e tal. Mas, pra alguns anos depois, você começa a ter histórias que começam a rabiscar o monomito também no videogame, uhum, tá? Com uma maior precisão. Então, a gente vivia uma sociedade cuja cultura de mídia tava muito à luz do que era o Guerra nas Estrelas. Que, por mais que eu, hoje em dia, acho que não seja grande coisa no filme, é inegável o impacto que aquela porra teve naquela época. Absurdo, né? Então, e tem até hoje, né? E tem até hoje, exatamente. Tem até hoje. Talvez muito mais hoje do que naquela época, né? Por porque hoje ele sobreviveu, que é mais difícil. E antes era nicho, né? Agora é mais difícil. E hoje ele sobreviveu, apesar de tudo, né? Tanta coisa que tem por aí. Então, eu não consigo não pensar no desenvolvimento de jogos sem pensar um pouco sobre essa luz do Guerra nas Estrelas e de outros filmes que seguiram depois, né? Concordo. Por outro lado, é interessante, até como a gente conversava aqui a princípio, que no começo, né, nessa década de 80, os jogos eram muito mais influenciados pela mídia literatura do que pela mídia cinema. E hoje pela questão técnica, né? Tecnológica. Concordo. Você tem só gráficos mentais ali pra representar o que você quer, o texto, uma descrição textual vai ser muito mais eficaz em pontuar com precisão o que você quer explicar pro jogador do que você tentar apresentar aquilo gráfico. Cara, se você for ver, o Colossal Game Adventure que eu falei de 76, ele era só texto. E aí depois, quando você tem a evolução dos Adventure Games, saiu na década de 80 o Mystery House. O Mystery House é considerado um dos primeiros Adventure Games com gráficos, digamos assim. E tipo, se você for ver o Mystery House, cara, procura screenshot. Tipo, parece que é uma criança de 7 anos desenhando uma casa. E aí, tipo, é uma foto daquele desenho da casa. E é isso. E aquela tipo assim, aqui você tem uma cozinha com uma geladeira. E você não sabe se aquilo, tipo, olhando pro desenho, você não sabe se é uma geladeira ou se é, sei lá, um armário, que nem tem cor, entendeu? Só que mesmo assim, já era alguma forma dessa evolução da representação visual dentro do jogo. O Mystery House é como se fosse um jogo desenhado em quadro negro. Se alguém tivesse pego um X, né, aquele fundo preto com desenho, né? Exatamente. Só que em compensação, se a gente for ver outros avanços, você pode até pegar aqui no Brasil, por exemplo, um dos jogos mais marcantes com produto comercial no cenário brasileiro é o Amazônia, de 82, do Renato Di Giovanni. E, cara, o Amazônia, ele é um adventure game que, engraçado, né, como é que ele... O Amazônia passou por diversas versões, né, ele foi aos poucos, com incrementos, foi mudando. Mas não a história do jogo, mas a representação visual. Então, se você for jogar Amazônia hoje em dia, pô, você tem uma representação visual lá bonitinha de adventure game, tipo como se fosse um Myst, entendeu? Você tá em primeira pessoa, vai andando, explora os cenários, pega o objeto aqui, ali, etc, sempre vai mudando de tela e por aí vai. Mas é óbvio que, conforme a tecnologia foi avançando, né, aos poucos você tinha a oportunidade de dar pro jogador, ainda mais com a influência e a abertura do 3D, você tinha a oportunidade de pegar uma câmera e passear com a câmera por um cenário, ou se não, olhar pra um personagem, modelo de personagem de um ângulo, de repente mudar esse ângulo e mostrar por outro, e você fala, caraca, opa, será que eu já não tô incorporando aqui influências do ramo do cinema? Será que a coisa aqui agora não tá ficando mais cinematográfica? A questão é que eu acho que a gente sempre, os jogos eles sempre vão ter, né, que é o que a gente tava falando antes, uma história a ser contada, porque quando a gente tá falando de uma obra criada, alguém criou aquela obra com algum intento, e esse intento ele fica evidenciado, seja de maneira vaga ou meramente conceitual, mas ele sempre vai ficar evidenciado pelos elementos que estão à sua disposição. Então, o Elapis tinha falado do Journey. O Journey, ele é fantástico, ele é uma obra universal, né? Porque ele praticamente não faz de texto, só quando a gente vai te ensinar o que o botão bola faz. Só que, assim, fora isso, você tem representações pictográficas. Rapidinho, desculpa. E ele só faz isso porque o Genova Chan, ele pensou muito numa outra forma de deixar explícito pro jogador como fazer, só que essa, infelizmente, é a que melhor encaixou. Ele tentou não botar nem isso como HUD. Ele podia ter feito pictografia em alguma parede. Não, mas, por exemplo, ele fez? O Journey é cheio de representações pictográficas, né? Então, ele podia ter feito o aperte bola pra pular assim. Mas o aperte bola ia ficar... O aperte bola numa parede ia ficar distoante com aquele mundo. Não. Ele ia fazer o seguinte, ele ia desenhar um círculo e depois ia desenhar um desenho de alguém pulando, por exemplo. Não sei. Bom, enfim, é uma possibilidade, mas acho que a questão toda aqui é que, por exemplo, o Journey tem uma história a ser contada, ele é infinitamente elogiado por causa da história que ele permite que os jogadores criem, né? É por isso que você vê o Genova Chan, tipo, na palestra dele lá na DICE, falando, olha esse e-mail que eu recebi dessa garota de 7 anos, entendeu? Certo. Contando da história, da experiência ultra emocional dela. Isso é fantástico porque o que ele forneceu é como se ele tivesse fornecido pra você, olha, eu tenho aqui alguns... eu tenho aqui como se fosse uma estrutura pra você construir uma casa, tá? Só que a casa não tá completa, tem algumas paredes meio construídas, etc. Só que agora depende de você pra completar essa experiência. E aí, como que o jogador vai escolher montar o que sobra daquela estrutura da casa, os tijolos que o desenvolvedor oferece, é justamente uma forma de trabalhar aquela experiência. Então, eu acho que a história, os elementos para uma narrativa sempre estarão presentes, até porque muitas vezes eles são elementos estéticos, né? Pensando especificamente em áudio, em representação visual ou algum tipo de mensagem que é veiculada por esses elementos. Só que quando a gente fala de narrativa, frequentemente a gente é levado a pensar em enredos ultra complexos, né? Tipo, Mega Man, que nem o Willard tava falando. Pô, tipo, não, poucas coisas são tão marcantes dentro da cultura dos jogos como In the Year of 20XX. E aí, tipo assim, tipo, que história é essa? É super complexa? Tipo, não é super complexa, mas você tem elementos ali que já são o suficiente como premissa narrativa pra você falar, opa, então eu sei quem eu sou nesse mundo, o que eu tenho que fazer, e agora vamos embarcar nessa jornada, porque eu já tenho um norte. Até fazendo uma comparação, você pega diferentes jogadores, né, isso é interessante, tem jogadores que adoram jogos aberto, vou fazer o que eu quiser, quiser, porque eu posso fazer a minha história. E ao mesmo tempo o Didi tava conversando com um amigo meu, e ele falou, cara, não, não curto muito esses jogos não, porque eu não sei o que fazer, eu fico sem ideia do que fazer. Eu prefiro quando o jogo chega pra mim e fala, não, você tem que fazer esse objetivo, e vamos lá, segue essa seta, porque você vai chegar no final, etc, etc, etc. São assim, o que você prefere? Você prefere uma história que depende inteiramente da sua imaginário e do seu potencial de exploração naquele território? Ou você gosta de algo mais direcionado, como um filme, algo que te conduz pela mão e não te dá muita liberdade, mas, assim, estabelece tudo bem um ritmo e um encadeamento? Eu acho que essa indagação que a gente faz, vira e mexe, acerca de se os jogos contavam histórias desde o princípio ou não, passa muito também pelo fato de que o jogo tem o caráter da mecânica. E a gente consegue analisar, sob a luz da mecânica, só ela. Por exemplo, tá? Voltando ao exemplo do Mega Man, que eu tentei dar minha interpretação aí do que é o jogo. Aquele filme Viagem à Lua, Le Voyage dans la Lune, lá, o filme lá do Méliès, 1902. Então, primeira década da existência do conceito de cinema. Ele conta uma história. Ele, utilizando os recursos que ele tinha, ele conta uma história. Você sabe que tem um foguete, que é formato de bala, que foi disparado, acertou o olho da Lua, o pessoal saiu de lá, encontrou um bando de habitantes da Lua e etc. Tá? Aconteceu uma história ali. Agora, o cinema, você não analisa em interatividade, né? Como a gente analisa jogo de videogame. Então, você não fica com essa indagação de se a história era contada ou não. Ele contou a história, ponto final. Agora, a forma como ele contava a história em 1902 e como ele conta a história hoje são completamente diferentes. É claro que um filme do tipo de A Viagem da Lua não ia funcionar hoje em 2013. Funcionou em 1902. Mas o fato de ter a mecânica em jogo te permite falar, pô, isso aqui era só mecânica e esse aqui agora é só jogo, né? E vamos achar o meio termo. E eu acho que é isso que nos dá mais vontade de ficar discutindo isso, se era contada a história ou não, que outra coisa. Porque a verdade é, a história sempre foi contada. Muda a forma como ela era, entendeu? É, até porque, falando de mídia, né? É exatamente o que você disse. O diferencial dos jogos, talvez no cinema, né? Quando o cinema surgiu, o diferencial era aquela representação audiovisual. E, na verdade, inicialmente, apenas visual, porque tinha apenas imagens em sequência. Depois, com som, e aí essas diferentes possibilidades começaram a ser exploradas. No caso dos jogos, você tem a interação. O que leva até a discussão de ludologia e narratologia, né? Do tipo, o jogo, ele existe só pra contar uma história, que é uma linha de pesquisa acadêmica. Os jogos só existem como formas de história. Ou, não, a ludologia diz que o jogo, ele é uma compilação ali de regras, com condições de vitória, de condições de fracasso, desafios a serem cumpridos. Independentemente do que você tem, são experiências, porque o jogador que vai interagir com uma determinada obra, ele sempre vai imprimir naquela obra ali a bagagem pessoal dele e o que ele pensa sobre aquela coisa. Então, você pode ter algo super conceitual, apenas algumas regras, que às vezes na cabeça dele o jogador cria um motivo, uma desculpa, uma premissa, pra ele estar interagindo com aquelas regras. Às vezes, a impressão que eu tenho é que antigamente, as desculpas, as premissas pra ele estar interagindo com aquele mundo, eram muito menos importantes, eram muito mais assim. Hoje, naquela época, criar um encanador barrigudo que sai do cano pra matar a tartaruga e salvar a princesa, era muito mais viável do que se você viesse com essa ideia hoje, pra fazer num mundo de um jeito, sei lá, como as histórias estão sendo contadas hoje. Pelo seu viés cultural, sim, né? Sim, sim. Cultural e de inovação também, né? Porque volta a discussão do cinema, tipo, será que hoje em dia o Viagem à Lua teria o impacto que ele teve na época? Certamente não, mas ao mesmo tempo era como, por isso que existe muito aquela discussão do tipo, o que é a voz expressiva do videogame? Não dá pra gente, eu não acho que a gente tem como chegar numa resposta e pontuar uma forma específica de expressão de jogos, porque a gente tem uma infinidade de jogos, mas inevitavelmente, conforme os anos vão passando, o que a gente tá fazendo é a todo momento vendo novos experimentos ou não, né, dependendo dos jogos você vê apenas fórmulas serem digamos assim, retrabalhadas e repetidas, mas o que a gente vê muitas vezes é como que as pessoas pegam uma determinada mídia, que é o videogame, que pressupõe com a interação, que usa a interação como diferencial pra poder se comunicar com o jogador, e como que essa interação é usada de diferentes formas a fim de estabelecer esse vínculo e criar alguma experiência, seja ela com ênfase numa história ou não. Passando por toda essa revolução que foram as formas de narrativa, tanto no cinema, nos livros, etc., eu acredito que, como vocês falaram mesmo, os jogos acompanharam toda essa revolução, né? E eu paro pra lembrar os jogos que eu tava acostumado a jogar na infância, como Mega Man, Super Mario, Castlevania, todos eles eram muito divertidos, bem legais, mas com história muito simples, né? Nada que eu fosse falar, meu Deus, por essa eu não esperava, estou muito surpreso. No final você sempre sabia que era o Willy que você ia enfrentar, no final do castelo, por mais que tentassem fingir que não. Você sempre ia lá com o objetivo de derrotar o Drácula com o Castlevania. Hoje em dia, eu olho pra minha estante aqui. Os grandes jogos que eu tenho aqui, que eu gosto muito de jogar, tem Dragon Age, tem Deus Ex, tem Assassin's Creed, tem L.A. Noire, Metal Gear Solid. Todos esses jogos, eles têm uma densidade muito grande na história. Assim, eu diria que para mim, para o Ninja Inimigo, esses jogos são fodas pelas histórias que eles contam. Claro, e isso passa também pelo amadurecimento que a mídia teve ao longo desses anos. A gente tá falando, e a gente às vezes esquece disso intrinsecamente, que a gente tá falando de uma mídia que existe há 30 anos, uhum. né? Um pouco mais de 30 anos. Então, tente imaginar o que era a literatura, né? A escrita do ser humano 4 mil anos antes de Cristo. Ah, é, 30 anos depois. Imagina o que era a escrita 3.770 antes de Cristo, né? Não então, nada. Não seja mais fácil. Muita gente acha a leitura da Bíblia muito cansativa. Por quê? Porque é muito antiga. É um livro velho pra cacete. É uma apilação de coisas ali e assim, e aí passa pela fé de cada um, é claro, mas vou só dar um adendo. A gente não sabe como é que metáforas eram tratadas naquela época. Sim. Então, por exemplo, eu acho que já até falei isso no podcast anterior. Pra mim, Jesus não dava em cima da água porra nenhuma. Pra mim, ele só fazia coisas tão incríveis do ponto de vista social que parecia que o cara dividia pão, mas na verdade ele só chegava pro cara que tinha 30 pães e falava: cara, se você come 5 pães, por que você não dá 3 pães pra aquele cara? Que ele vai te ajudar a plantar mais trigo. E aí você vai ter mais pão. E aí você vai poder dar pão pra mais pessoas e aí, etc. Entendeu? Eu pelo menos gosto de pensar assim. Porque se o cara tem superpoderes... É uma forma de interpretar. Tanto é que a Bíblia, ela é aberta à interpretação do leitor, né? Mas assim, como o David Copperfield hoje em dia já voa, eu acho que Jesus veio do futuro mesmo. E é isso aí. Mas, é claro, mídias que amadurecem. O cinema tem 100 anos, 100 e poucos anos. E agora tá começando a amadurecer. E ainda tem inovações, agora sobretudo técnicas, mas ainda tem algumas inovações de história. Se você parar até pra ver os jogos, você vê que eles cresceram muito rápido em relação a... Sim. E aí vai aquela questão também. Uma próxima mídia que vem a aparecer agora, nos próximos anos... Enfim, eu voto em holograma. excelente voto. Eu voto em sabres de luz, porque aí vai ter que ter todo o conceito da luz que você consegue fazer um antiparo imaginário pra ela. Vai ser muito maneiro. Mas qualquer mídia que venha a surgir agora, eu acho que vai amadurecer ainda mais rápido. Você ainda não chegou no ponto de saturação do jogo de videogame. Você chegou num ponto ali que é o ponto do... Ponto médio ali, né? Um ponto de conforto. Plenitude? Plenitude. Né? Existe hoje um ponto de conforto pra videogame, assim como existe pra cinema, assim como existe pra literatura. Que é você fazer uma determinada obra que você sabe que vai ter público suficiente. E aí, se você seguir uma receitinha de bolo que já existe, você consegue tirar dinheiro ou fazer grande sucesso, né? Tá aí o Call of Duty, não deixa ninguém mentir, né? Sem querer menosprezar, mas é a mesma coisa todo ano e faz um caminhão de dinheiro todo ano. Então, parabéns à Activision. E o interessante nisso é que você tem, até aproveitando o gancho que o Ninja Inimigo apresentou por causa dos jogos, que ele disse que gosta muito, etc. O mais interessante é que Call of Duty, ele tem um pouco dos dois. Ele tanto é um jogo que digamos assim, faz um sucesso absurdo por causa do multiplayer, ou seja, você tá comprando, digamos assim, apenas versões reformuladas do mesmo multiplayer ao longo dos anos. Assim como Pro Evolution Soccer, assim como FIFA. Sim, claro. Com certeza. Mas, por outro lado, você também tem todo o apelo gerado pelos trailers que são voltados para as campanhas single player, para a história que as campanhas estão contando, entendeu? E isso é uma coisa muito interessante, porque eu vejo às vezes muita gente falando: não, porque o que importa pra mim no jogo é jogabilidade, eu quero ver a mecânica, não sei o que. E eu acho perfeitamente justo. Só que aí daqui a pouco chega a Blizzard e solta, tipo, um cinematic só com tipo, gráfico bizarrão de cutscene e nenhuma interação, nenhuma mecânica, nenhuma menção à mecânica qualquer. E o nego fica: uau, que incrível, eu quero esse jogo, não sei o que. É tipo, olha só, você que tava, tipo, obcecado pela mecânica, pela interação, você acabou de, tipo, praticamente assumir que você vai comprar um jogo baseado unicamente na questão gráfica e na história que ele quer contar. E eu acho esse trailer, eu acho a reação das pessoas com esses trailers uma coisa bonita, sinceramente. Porque mostra como aquela história, como aquele mundo é marcante. Quando a pessoa vê, sei lá, o Arthas, o Príncipe Lich lá, o Rei Lich, aparecendo, mete o pé na neve e todo mundo: caralho, é o Arthas, aquele personagem que eu joguei no Warcraft 3, que depois virou vilão, e agora tá voltando no World of Warcraft, tá aparecendo uma CG, puta que pariu, eu vou lutar com esse filho da puta. Isso mostra como a história, como o enredo daquele mundo faz parte do coração do cara que tá vibrando com aquilo. Faz parte da experiência, é algo tão relevante que você cria um vínculo emocional com aquela série, com aquela obra, enfim. E vocês estão dando um exemplo que tem muita carga emotiva, que é o caso da Blizzard, que tem o Arthas, que já é o personagem consagrado. Agora a gente não precisa nem partir pra isso, é só lembrar do Dead Island, aquele trailer inicial, que foi uma fuzuê incrível, como eu pelo menos não vi há muito tempo. E assim, sinceramente, acho que não foi um jogo que teve grande impacto, no fim das contas, né? Foi mais um jogo ruim. Não um jogo ruim, mas foi mais um jogo. É um jogo que você, pra dar marcha ré, você não pode olhar pra trás, né? No carro. Beleza? Tudo tem falha no mundo. Mas foi um jogo comum. Acho que jogo médio, deve divertido pra quem comprou e tudo, tem muita gente que gosta. Inclusive, essa semana tava com a promoção nas americanas.com lá de R$50, quase comprei, só que não tava. É, compra no link do Baixo Frente Soco pra dar dinheiro pra gente. Mas foi um jogo médio, o trailer fantástico, né? Então, acho que o trailer fez mais sucesso que o jogo, né? Sim, é mais uma prova de que a história importa em algum nível, porque bem ou mal ali tava se contando uma história. Uma história que prometia ser fantástica, né? Mas eu acho que é mais do que uma história. A história, ela é um elemento, uma ferramenta, que na verdade ela vem atender os anseios do público por uma experiência. Porque quando você vê aquele trailer, você não tá pensando, tipo, só na história. Você tá pensando em, caraca, tipo, a família ali sendo atrocidada por zumbis. Eu quero, tipo, saber como é essa experiência de estar ali com a minha família num paraíso. Você não sabe nada sobre o jogo. Eu quero ser o cara que pode salvar aquela garotinha. Exatamente. Então você quer aquela experiência. Agora, por exemplo, você citou, o Ninjinho que citou a série Metal Gear Solid. Lembrem muito bem que, apesar da série ser super elogiada, pelo menos eu adoro a mecânica furtiva que o Metal Gear apresentou. Eu, pô, sou fãzaço do Metal Gear Solid 1. Só que, lembrem que o 2, o 2 começou a ser ultra zoado, não só por apresentar um enredo ultra complexo e conturbado em certos pontos, como também por muitas vezes ter cutscenes ultra longas e parecer com um filme. Depois isso foi ainda mais reiterado no Metal Gear Solid 4. Só reiterado do verbo reiterar ou do verbo hate? Não. O verbo hate. Muito bom. É os dois, né? Tanto se confirmou como as pessoas expressaram ainda mais o ódio pelas cutscenes ultra longas que eu não sabia que eu podia pausar e sem querer pular. Uhum. Então assim, você ficava, porra, eu tô pra aqui pra ver um filme ou pra jogar? Cara, tipo, saiu uma análise do Metal Gear Solid 4 e a título era Hideo Kojima está no ramo errado de trabalho, por bem ou por mal. E tipo assim, porque acho que ele tem que continuar fazendo o jogo, sim. Só que o que ele tá ali construindo é uma experiência que tem uma ênfase muito grande na narrativa. E muitas vezes por ter uma ênfase, ou melhor, não na narrativa, mas no enredo. E por ter uma ênfase muito maior no enredo que vai ser contado, personagens, uma trama específica, etc. Ele acaba tendo que realizar certas concessões a fim de priorizar o encadeamento daquela história. Porque se você for criar um jogo aberto, o criador perde muito desse diretor de cinema tem, que é encadear tudo bonitinho, no ritmo que ele quiser. 45 minutos você vai ver o clímax da história, etc, etc, etc. Uhum. É o que eu sou careca no Inimigo, que ele é um cara que queria trabalhar com videogame e foi trabalhar em televisão, e o Hideo Kojima era um cara que queria trabalhar em cinema e foi trabalhar com videogame. Então, dois frustrados, cada um só foda. Acho que se acharam no final. Mas é isso, você cria. E, pô, os jogos do. Exatamente, se acharam no final, porque os jogos do Hideo Kojima são certamente memoráveis. Eu acho que ele faz, assim, coisas incríveis, como, por exemplo, do ponto de vista de interação com os bosses, os chefões, cara, assim. E a edição do Big Brother 11 foi fantástica também. Eu acho, assim, que no Metal Gear Solid 4, principalmente no 4, mas em toda a série do Metal Gear Solid, o Kojima, ele consegue mexer muito bem o enredo e a história que ele tá contando com o fato de você estar interagindo com aquele cenário. Então, várias vezes, por exemplo, Metal Gear Solid 4, tem 5 anos esse jogo? Tem? Dá um spoiler. Tem, 2008. Vai fazer. Então, vou dar um spoiler, foda-se. Tem uma cena no jogo que você tá lá, tipo, se arrastando, todo fudido, num lugar mega zoado com... Até agora não foi spoiler. Então, eu tô tentando falar como não é em forma não spoiler. Eu tô tentando narrar essa cena em forma não spoiler. Você tá se rastejando num lugar todo zoado, você tá todo fudido e o lugar tem, tipo, nano-ondas zoadas de coisas que te fodem e você tem que chegar até o final, senão vai tudo dar merda. Aí você começa a controlar o personagem e você vê que o controle não responde tão bem porque você tá todo fudido. Aí você começa a tentar empurrar mais o controle, não sei o quê. Enquanto isso, conforme você vai andando, a tela vai cortando, vai mostrando vários acontecimentos em vários lugares que estão acontecendo enquanto você tá lá e vai te motivando que você precisa chegar ao final, senão todo mundo vai se fuder, você vai estar na merda, vai botar todo mundo na merda. Você começa a ficar desesperado porque o boneco não tá andando. Você fala, caralho, anda, porra, anda. Aí começa a apertar mais forte, quase quebrando o controle assim, vai, corre, não. Eu acho isso fantástico. Um exemplo semelhante a esse que você deu do Metal Gear é no Mass Effect, em um determinado momento de um dos jogos em que você joga com um outro personagem, que não é o Shepard, né? É exatamente a mesma coisa. Você fica, vai, porra! Ah, é verdade. Se você parar pra pensar nesse Metal Gear Solid 4, tipo, pergunta pra quase todo mundo que já jogou Metal Gear Solid 4 e as pessoas vão responder, pô, essa cena é assim, é sensacional, essa cena é caraca. E se você parar pra pensar como você está na prática interagindo com o argumento, você está fazendo nada mais que ficar martelando o seu dedo, tipo, no melhor estilo Mario Party, no bola. Tipo, você tá batendo no bola. Só que a genialidade tá em como que você está contando essa história, como você está narrando essa experiência. Essa que é a grande sacada. A sacada é, pega outro jogo tipo Passage. Passage é um jogo super simples, coisa que demora 5 minutos, e a ênfase dele, o forte dele, tá na história que ele tá contando. Porque, mecanicamente, você tá andando pra esquerda, pra direita, ou pra cima e pra baixo. Sempre é como você está contando a sua história. Porque esse que é o grande diferencial. Você pode ter, por exemplo, L.A. Noire, eu acho, eu gosto muito, muito mesmo da história do L.A. Noire. Acho que ele faz um ótimo trabalho em homenagem a tanto literatura como cinematografia do gênero noir. Investigação policial, etc. Uhum. É, mas convenhamos que, se eu vou pensar em termos de interação, novamente, você acaba, através dos casos, muitas vezes repetindo uma receita de bolo, né? O diferencial tá em, peraí, estão mudando alguns ingredientes aqui. Quem é o suspeito agora? O que, que você tem que fazer? Como é que é a interação nesse caso? Por exemplo, o L.A. Noire tem aquelas cenas que você tem que dirigir de um lugar pro outro. Cara, acho que, sei lá, eu devo ter dirigido da primeira e depois, pelo resto do jogo inteiro, eu mandei meu parceiro dirigir. Dirige aí. Já ficava quadrado, né? Quadrado. Dirige você, pô. E você tem que ver o que elementos que estão, digamos assim, tendo êxito na construção dessa experiência. Porque você pode ter uma história super complexa e fantástica pra contar, só que se você conta ela do jeito errado, já era. Ou você pode ter uma proposta super conceitual e você apresenta essa história de maneira conceitual e mesmo assim as pessoas vão se amarrar, porque você ofereceu os elementos suficientes pra que elas gostassem muito. Um exemplo que eu acho, assim, de formas de contar a história que cresceram muito e me deixam, tipo, sei lá, orgulhoso da geração que a gente tem hoje em dia pra esse tipo de interação na história é a BioWare com o Mass Effect mesmo, como o Ilap falou. Você caminhando, sua decisão, destrinchando várias coisas. Mas melhor ainda que Mass Effect é Dragon Age Origin. O fato de você interagir com aquele mundo e as suas ações e tudo que você for decidindo e desmembrando em uma caralhada de opções conforme essa história vai acontecendo e pau, pau, pau. É uma coisa que eu não esperava ver num jogo não tão cedo, assim como o lance de você resgatar o seu save num jogo anterior e ter influências nisso, uma outra coisa mega revolucionária que eu achei muito maneira. Além de você ter diversos finais, diversas possibilidades, uma coisa que você não vê em livros, fora esses aventuras fantásticas. Fora os livros jogos. Os livros normais e em filmes. Você vê normalmente, quando um filme tem mais de um final, é aquela coisa assim, que você não tem nada a ver com aquilo, ele te mostra de brinks. O Blade Runner, né, que tem mil versões. É nesses casos que tem mais de final só. Uhum. É exatamente essa discussão do tipo, o desenvolvedor do jogo versus o diretor do filme versus o autor do livro, todos eles lidam com elementos que eles têm que oferecer ao seu público, mas eles têm diferentes possibilidades de gerir esses elementos que eles vão oferecer. Quando a gente tá falando de mídias, entre aspas, mais lineares, livros e filmes, você tá ali com uma possibilidade de controle muito grande, mas como você, criador, tem mais controle, o público tem menos liberdade. E isso que o Ninja Inimigo falou do save, na minha opinião, é um, assim, excelente exemplo de como você consegue mostrar o forte da mídia do jogo eletrônico na hora de contar uma história. Então, por exemplo, filme, em filmes, sequências geralmente são uma coisa ruim, porque você sabe que a primeira história pode ser, o primeiro filme pode ser muito bom, porque ele tem uma ótima história, só que todos a partir daí vão acabar seguindo mais ou menos a mesma forma. No caso dos jogos, não é que isso seja muito diferente, porque muitas vezes você tem as histórias que vão piorando conforme as sequências vão avançando. Só que os jogadores muitas vezes vão se amarrando em jogar as sequências por dois motivos. Um, por causa da interação, e segundo, porque tem essa questão do save que o Ninja Inimigo destacou, que, aliás, spoiler alert, não é revolucionária, porque a BioWare já fazia isso com Baldur's Gate. Isso. Você tinha o seu save que depois podia levar pro Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. E aí o que acontece é o seguinte: acho que você pode fazer isso também no Knights of the Old Republic e o Knights of the Old Republic 2, não tem certeza. Mas eu também não tenho certeza. Mas o genial disso é que você finalmente consegue dar uma importância muito grande para a sequência. A sequência não é... coisa, cara. Peraí, tá falando que Baldur's Gate é da BioWare? É da Black Isle, que na verdade depois virou BioWare. Eu achava que era da Interplay, que depois... Interplay como publisher, não como desenvolvedor. Caraca, isso não dá muita volta mesmo, cara. Cara, boa parte da galera do Black Isle fez Planescape Torment, etc. senhores, quando nós falamos de jogos de videogame, tá? É, afirmativa número 1, uma história de merda, destrói a mecânica nacional. Alternativa 2, a mecânica fodida, destrói a história perfeita. Alternativa 3, todas as opções anteriores. E alternativa 4, nenhuma das anteriores. Ó, eu vou defender a ideia de que eu acho que todo jogo, pra ser um jogo foda, pra eu falar, caralho, esse jogo aí é memorável, ele tem que ter um balanço entre a jogabilidade e a história, né? Ele tem que... mas isso é pra mim. É, eu sempre digo, pro Ninja Inimigo, pra me agradar, eu tenho que ter uma história legal, sair, ter um mundo, ter um enredo interessante, uma coisa que me leve pra aquele mundo, e uma jogabilidade que me mantenha justificado porque eu estou jogando, um desafio, porque eu gosto de jogos, e eu quero jogar. Gosto de quê? Joga! Agora, existem exemplos de jogos que são bons, mesmo tendo histórias pífias e jogabilidades ótimas, e ou o contrário. To the Moon é um caso dele, por exemplo. Você tem um jogo que tem uma história fantástica, como a gente discutiu, e tem uma jogabilidade incrivelmente fraca. Eu ainda acho um jogo muito bom. E eu acho que, pro meu apelo, eu peso mais pra história do que pra jogabilidade. E entra nessa discussão de jogo, né, e pá. É óbvio que eu também vou pesar mais na história. Beat, please, Ludomar, daqui. Só que, eu acho que tu deu uma palavra importante na situação, que é proposta. Qual é a proposta do jogo? Porque, por exemplo, você pode chegar e falar, cara, Space Invaders é sensacional. Melhor, Tetris é sensacional. E ele não tem uma ênfase em história. Mas essa nunca foi a proposta do jogo. Pode também chegar e falar, caraca, The Moon ou Walking Dead é sensacional, mas claramente a ênfase é na história e não na jogabilidade. Ou você pode dar exemplos até mais concretos, assim, no caso do Just Dance, por exemplo, ou Guitar Hero. Jogos que não tem história nenhuma, e você se prende justamente pela jogabilidade ali, que é extremamente divertido. Eles não deixam de ser um jogo pra isso. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Então, assim, é perfeitamente possível desde que você crie ali um produto coeso. Nunca, eu acho que nunca dá pra você... É bom pra finalidade de análise, você separar os elementos que compõem a obra, mas eu acho que tem aquela regra máxima que é uma obra, ela nunca é unicamente a soma das suas partes. Porque a partir do momento que você junta uma estética visual bacana com um trabalho de áudio, etc, etc, etc, etc, você tem um resultado que é a obra, e a obra muitas vezes excede simplesmente se fosse pegar e analisar esses elementos individualmente. Então, aquilo acaba criando uma experiência, voltamos à discussão de experiência, que é que tem uma puta importância. E o problema é quando você quebra essa proposta. Por exemplo, o polêmico mamilos caso de Mass Effect 3. Eu gosto de citar esse caso, porque o Mass Effect 3, ele foi, digamos assim, o ponto final de todo o envolvimento emocional que começou com o Mass Effect 1. Só que no Mass Effect 1, você começava de um ponto central, que era, quem é o seu Shepard? O seu ou a sua Shepard? E aí você ia criando esse personagem e expandindo o mundo, explorando o mundo inteiro, repleto de decisões suas. Só que lá pro final, Mass Effect 3, você começa a ter, digamos assim, um afunilamento de todas essas decisões. E todo mundo que sempre teve uma infinidade de liberdade pra de uma porrada de coisa, no final chega em, pô, a gente tá sendo... É um losango. Exatamente, é um losango, que foi o que eu falei lá no Jabba Time, foi o que a gente falou lá no Jogador de Mil Fases. Isso. Então assim, é um losango. E isso quebrou digamos assim, isso gerou uma quebra de expectativa terrível. E essa quebra de expectativa aconteceu porque não foi a proposta veiculada inicialmente. Não, só pra explicar o que é um losango, tá? Porque pode não ficar óbvio pra todo mundo, de fato não é. É um losango, você sai de um ponto A, você cresce infinitamente pra dois lados distintos, né? E você pode seguir no meio do caminho também, enfim. Você pode ser todo Paragon, todo Renegade ou ir por, né, variações disso. Matar personagem, etc, etc. Aí você chega num ápice, você de um lado pro outro, e depois você começa a convergir, e depois não importa se você foi o paladino da justiça ou se você foi o anti-herói supremo. As suas opções são aquelas três que viraram quatro. Mas o que marca mais no Mass Effect... São essas decisões do miolo. Exatamente. Nunca foi o final. Em nenhum Mass Effect, o mais marcante nunca foi o final. Foi o meio. Foi jornada. Pera aí. Que final do Mass Effect 1 tocando aquela música dos créditos é irado. Não tô falando. Mas é escroto. É foda. Mas é porque você gosta desse tipo de música. Pra mim, foi relevante aquela música. Não, mas entendeu? Não, pela música. Tipo, caraca. Mas é exatamente isso. São as decisões, né? Porque eu não quero... eu tô me insistindo aqui pra não mandar spoilers, mas... O meio do jogo é muito marcante pra você, porque você vai depois falar, caralho, comigo aconteceu isso, aquilo. Você vai me falar, porra, comigo não, comigo foi assim, assado. E por isso que as sequências começam a ganhar também importância, porque elas são uma forma de fazer com que o jogador valorize o final dele, para isso ter um impacto no próximo meio, digamos assim. E porque uma sequência é mais um meio pra ele ter, entendeu? É mais um meio de jogo que ele vai ter. Não, e se a gente for pensar também, por exemplo, Walking Dead também é um jogo muito pautado nas suas decisões, e também é um caso em que as suas decisões pouco importam pro final, o jogo tem um final só. só. Exato. Mas é, aí entra exatamente o que o Ludobardo falou, é a questão da expectativa. Você ficou durante 5 anos, né, 2007 até 2012, a partir do momento que se decidiu que ia ser de fato uma trilogia e que isso ficou bastante evidente, embora tenha sido planejado desde o começo que ia ser, mas um se fecha sozinho, é, criou-se uma série de expectativas que não foram cumpridas, porque o pessoal pensou, cara, ó, isso aqui, tudo que você tá fazendo, cara, você peidou na cara da Miranda ou qualquer coisa, isso vai influenciar no seu final. Quando na verdade não influenciou. E o Walking Dead também, nada que você faz influencia no seu final. Mas essa coisa das expectativas não se geraram tanto. Então, por mais que talvez o final do Walking Dead não seja tão marcante, e aí não vamos entrar em pormenores, vou linkar o SideQuest do Fennec Town com um excelente programa, se o pessoal quiser ouvir sobre, é, as suas decisões também são o que importam mais, pelo menos na minha perspectiva, e acho que na de vocês também. Sim. E o caso do Mass Effect também. Mas o Mass Effect fica esse caráter decepcionante por causa disso. Sim, exatamente, exatamente. Agora, essas decisões, elas são nada mais do que uma digamos assim, uma manifestação ou uma metáfora do poder do jogador. Porque o jogador ali, ele se sente, digamos assim, na condição de definir rumos da história que ele não pode fazer com outras mídias. Você vai no cinema, cara, tipo, sei lá, eu fui ver há pouco tempo Oz. Oz é uma bosta, não vejo. Caraca, assim, primeiro que fala que não gostou do filme pra mim. Tá brincando. Sério, sério. Eu tô escutando bem falar bem também. Ah, é horroroso! Só prova que o Ludobardo é um velho chato, cara. Ah! Caraca, tenso. Muito tenso. Quando tu ver o filme Oz, foi interessante. Mas sabe o que o James Franco faz Oz? Que ele já teve experiência como Harry Osborn. Não. Mas... Oh, Lord. Não, eu vou pegar água, já volto. Eu acho que nem a mecânica mata a história, nem a história mata a mecânica. A gente pode dar aí exemplos que a gente, coisas que a gente já até citou. O Just Dance, cara, eu ia falar Just Cause, nada a ver. Mas o Just Dance não tem história nenhuma. Aliás, não, Just Cause... É, mas o Just Cause também não tem história nenhuma. É, então conta, porra, até quando eu erro certo. Just Cause é um ótimo exemplo, porque ele é jogabilidade pura, mecânica que é irada e história do jogo horrorosa. Cara, tal qual o Just Dance tem aquelas histórias... Porra, lembra aquele dia que a gente tava na casa do Ludobardo dançando e o Sur Eternidade e o inimigo se desafiaram e não sei mais quem perdeu? True story. O Just Cause é, porra, lembra aquele dia que eu pulei de paraquedas no meio do tiroteio? Puta, eu sou sinistro. Just Cause é, caraca, lembra aquele dia que o Antônio Bandeiras achou que ele era o James Bond? Mas, por outro lado, assim como eu acho que uma não mata a outra, o Just Cause, a grande questão é que não tem história, né? Mas eu acho que pode diminuir um pouco o seu apreço pelo jogo se a mecânica não for incrível. O Castlevania, por exemplo, tá? Tem uma historinha ali, o primeiro Castlevania, tem uma historinha ali, você sabe, mas, porra, não é uma história. Você sabe que vai matar o Drácula no final, mas é, não tem desculpa, história. É, aquilo ali é só, tipo, mate o Drácula. Castlevania é mate o Drácula. Mas a mecânica dele é excelente. Ainda hoje. Por mais que seja lento o jogo, mas a mecânica é perfeita. Ainda é um jogo divertido de se jogar. Ainda é. Joguei há pouco tempo, quando a gente gravou o episódio todo. Mega Man, mesma coisa, né? É, são jogos que são basicamente mecânica com uma história, um pano de fundo, né? Não chega a ser uma história. Tanto é que Mega Man 9 e Mega Man 10 é a mesma coisa que os Mega Man do Nintendinho lançado hoje em dia. E venderam pra caralho. É. E você pensando nessa definição mais restrita, rigorosa de história, mais atual de história, não tem. Agora, jogos que têm uma história excelente, uma mecânica pobre, tão pouco, filho. Falamos de To the Moon. Essa porra aí, falamos de To the Moon. Existem poucos exemplos, né? Não, são menos. Não, mas, né? Não, mas é porque geralmente eles estão na linha de jogos conceituais, por exemplo. Você pode citar o muita gente gosta de o comentário do Flower, que também é do Genova Chain. Sim, Flower é um jogo que tem uma jogabilidade bem polêmica, mas, né? Antes disso, aí tá. Por que a gente fala que o jogo que é por história é conceitual e o Gravity Rush não é conceitual, que é só mecânica, entendeu? Então por que a gente dá esse apreço maior pra gente? Isso é curioso, né? Por que o jogo que é baseado unicamente na interação pode ser conceitual também, né? Uhum. Tipo, é óbvio que ele é. Uhum. Ele trabalha muito bem o conceito daquela mecânica específica, enquanto outros jogos trabalham bem o conceito daquela história específica. Um jogo que eu gosto de dar como exemplo, que é extremamente acessível, todo mundo deve ter no Steam, não sabe? Que é conceitual e é puramente mecânico, é aquele And Yet It Moves. Pô, excelente, eu adoro esse jogo. Excelente jogo, excelente jogo. Muito bom. Trabalho de física fantástico dentro daquele jogo. Pô, incrível. Como eu nunca vi em nenhum outro. Sim. E ele é um jogo conceitual. Se eu não me engano, o Matt Splinter já fez um review dele aqui em um dos... Sim. É verdade. Foi o episódio 30 de review. É um jogo muito bom, cara. Agora, você vê que ele tem algum elemento de... Ele pode não ter um enredo, né? Que nem a gente tá comentando nesse sentido. Mas você sabe que tem narrativa ali, porque ele se comunica pelo menos no visual dele, que é incrível. Aquele visual de, tipo... Recorte-colagem, né? Exatamente. Ah, mas aí você vai, sei lá, Super Meat Boy. Super Meat Boy não tem nenhuma história incrível, mas tem um pouquinho de história ali, mas se pauta na jogabilidade. Sim, mas o Super Meat Boy, bem na linha dos dois criadores, né? O Edmund McMillan e o Tommy Refnes, ele é total, vamos parodiar outros jogos. A história dele ali é uma forma de, em algum momento, zoar a abertura do Street Fighter contra aqueles dois caras lutando na frente do prédio. Ou se não, o que é a história do Mario, que tá querendo resgatar a princesa? A gente tem o Super Meat Boy querendo resgatar a Bandit Girl. Que nem ele também comenta também que durante o documentário In the Game The Movie, eles falam, a gente queria fazer um personagem que, de alguma forma, metaforicamente, representasse uma pessoa muito frágil. Então, na verdade, o Super Meat Boy, ele é como se fosse um garoto sem pele. Ele é muito frágil, ele tá sensível a tudo. Ele tá sensível a tanto questões emocionais como físicas. Aí você pode falar, porra, que isso, Zobardo? Que mega interpretação bizarra é essa? Um jogo tão simples. Mas assim, na verdade, é simplesmente o quanto que você quer extrair daquela experiência pra você. Você pode não querer saber nada. Você quer simplesmente chegar e pá, pular, será o meu Super Boy. Você pode falar, não, peraí, será que tem mais coisa que eu posso aprender em Super Meat Boy? Que eu posso ver no também Wrath of Isaac? Não. Binding of Isaac. Binding of Isaac. Então assim, tem muita informação que você pode ir e investigar, buscar mais informação e retirar mais, digamos assim, proveito daquela experiência. O Arara, por exemplo, é o Binding of Isaac na frente dele, manda ele falar sobre e faz suco. Faz suco. Então, realmente, isso passa também. Acho que é isso que caracteriza definitivamente e sem contestação quase jogo de videogame como forma de arte. É essa pura significância que você possibilita. Porque a graça da arte tá aí, ser puro significativo. E botar aquele quadro extremamente abstrato, que a gente olha e fala, caralho, cagaram o quadro. Tem gente que vê a arte ali. Ótimo. Quer ver um exemplo claríssimo? Agora a gente tem o acontecendo com a GDC, que é a Game Developers Conference, que é uma mega conferência de jogos que acontece anualmente lá em São Francisco. Oi. Só uma coisa. Já reparou que quando você fala inglês, você fala muito rápido? você fala muito rápido quando você fala qualquer coisa em inglês. Você falou Game Developers Conference, parecia um mineiro falando. Cortou 15 sílabas, você fala muito rápido. É porque, não, é porque tudo que ele vai falar, quando ele tá falando em inglês normalmente, ele tá falando assim, em inglês. Não, ele tá falando em inglês, fala normal. Só que quando ele fala, ele tá explicando uma sigla que é inglês, é como se tivesse entre parênteses. E ele leu que tá entre parênteses rápido. Muito rápido, Patrão, é isso mesmo. Excelente, é isso aí. Desculpa te interromper, eu acho que é uma boa lógica. Mas aí nessa conferência gigante acontece o IGF, abre parênteses, International Game Developers Fest. E aí, no Independent Games Festival, você tem a premiação. De novo, aí, você tem a premiação de diversos jogos independentes. Agora eles abriram pro ano de 2013 uma categoria de jogos narrativos, ou seja, excelência em narrativa. Que são inevitavelmente experiências que vão priorizar, né? O contar de uma história. Só que o que acontece é que ano passado, o que foi premiado deu uma mega discussão, foi o famoso Dear Esther. Vocês já ouviram falar? Não. E o Dear Esther, ele é tipo assim: imagina o seguinte: imagina um jogo em primeira pessoa em que você não tem nenhum tipo de arma nem nada. Você só tá andando no cenário, abrindo objetos, cartinhas, escutando uma voz te narrando, e depois você tá explorando o cenário e acabou. Assim, mecanicamente falando, ele é nada. Ele é só tipo um playground que você começa a explorar, puxar um monte de informação pra você e para por aí. Só que o jogo foi premiado. E apesar de ter sido premiado, um monte de gente falou: caraca, mecânica horrorosa. Horrorosa. Tipo, você só tá andando. Tipo, é pior que Myst, com todo respeito. E aí, tipo assim, você não faz nada naquilo, você não faz nada. Só que mas também tem um monte de gente. A mecânica, ela é ruim, o verbo não funcionar, ou ela responde bem, etc, e ela é apenas pobre? É apenas pobre. Imagina o seguinte, o Asd e você clica, só que você clica pra olhar pro cenário e ler o objeto. Porque o Dear Esther, sinceramente, é um jogo de contemplação de cenários. Graficamente é muito bonito, como diria o amigo. Muito bonito. É um jogo de contemplação de cenários. É como se você tivesse, sei lá, tem um videoclipe que é daquele poema antigo, minha infância querida, não sei o que lá, dos tempos que não voltam mais. Eu não lembro mais. Mamãe querida! Enfim, que é de um poeta aí brasileiro antigo. Que depois Casimiro de Abreu, tá? Que depois daquela época ali de anos 50, não sei o que tal, começaram a ter incentivo à televisão, fizeram um videoclipe sobre essa música. Que é um cara, né? Lembrando de quando ele era criança e adulto, passeando pelo campo, né? O Dear Esther é ridiculamente isso. É como se você estivesse voltando pra casa e visitando tudo, entendeu? Sim, exatamente. Só que aí, apesar da mecânica ser simples, a proposta é bem óbvia, né? Tipo, você não vai jogar Dear Esther se quiser algo cheio de interação e tiros e não sei o que, não. Mas aí tem um monte de gente falando também, cara, mas a história. E aí você vê o Journey, uma proposta muito mais acessível. Então você acaba tendo muito mais gente que, apesar, independentemente da interação, claro que a interação do Journey é bem diferente do Dear Esther, mas você acaba tendo um trabalho de história que acaba diferenciando a experiência. Teve um amigo meu que, quando eu tava aguardando com ele sobre o Dear Esther ter ganhado o IGF, ele falou: Dear Esther, né? Tô falando que é inovador, é mais um FPS. É o FPS, mas você não tem, tipo, né? First Person Shooter. Mas tira, né? Não dá tiro. Aí ele: não, first person shit. Se assim como cinema e livros, os jogos também são um instrumento, são ferramentas para contar uma história hoje em dia. E é interessante a gente parar para pensar como os jogos podem ser boas ferramentas ou não para contar histórias. Sabemos que um filme é uma ferramenta para contar uma história que tu vai conseguir contar de uma certa forma. Já o livro vai conseguir contar de outras formas e tem outro propósito. Então, o que eu quero saber é onde será que a gente consegue chegar com os jogos? Aonde essas ferramentas dos jogos para criar histórias triunfam e onde elas pecam? Acho que o jogo tem essa vantagem incrível que os outros não vão ter nunca, tirando os livros, jogos, aventuras fantásticas, que é o quesito da interatividade. Nosso programa foi basicamente sobre enaltecer a interatividade como esse fator que adiciona tanto a possibilidade de contar uma história. Sim, e é isso que faz ser um grande diferencial entre um livro e um filme. Por mais que você se identifique com o personagem, você não é o personagem. É, ou Metal Gear e um outro jogo. Uhum. Genial. Não, mas sabe o que é genial nisso? É, chega pra qualquer pessoa que jogou um jogo e gostou do jogo e falou: cara, e aí? Como é que é esse jogo? O que, que você faz? Aí a pessoa fala: ah, nesse jogo eu sou fulano. Ou senão, ah, eu fiz isso, isso, isso, isso. Você não fala: ah, não, o Nathan Drake resgatou fulano. Não, você resgatou. Aham, uhum, isso é maneiro. Você narra em primeira pessoa, cara. Isso é foda. Quando você vai falar de um filme, você não fala: ah, eu matei o cara lá. Não, você fala: ah, sei lá, fulano matou. A Jill Valentine matou um cara no filme. Por exemplo, o Uncharted, acho que o 2, se não me engano, a contracapa sempre tem aquelas críticas, né, de jogo. E se não me engano, era um veículo até que não era de jogo especificamente, era um veículo geral, assim, que falava basicamente, em termos gerais, isso. Uncharted, no caso 2, possui cenas de ação que os filmes podem apenas invejar. Eu não vejo uma cena de ação que o Uncharted, em termos gerais, pra quem tava só olhando, seja tão diferente do que o Duro de Matar 5, por exemplo. Pra quem tá olhando, eu concordo. Sim, médio. Exatamente. Mas a questão de você estar ali e você tá andando com o Drake do nada, te morou no prédio, sei o quê? Pula, desgraçado! Isso faz toda a diferença. A cena de você tá... Só o fato de você tá controlando o cara e enfrentando inimigos enquanto um prédio tá caindo e você indo de um prédio pro outro enquanto um prédio derruba o outro, cara, o fato de você realizar o pulo de um prédio pro outro já deixa a parada infinitamente mais foda do que uma cena de um filme de ação. Eu raramente tenso vendo filme ou série, coisa desse tipo. Acho que eu só ficava tenso mesmo com 24 horas. É, não que eu não tenha nenhuma emoção despertada vendo essas coisas. The Off, por exemplo, me deixa com mais vergonha alheia do que a vida real jamais conseguiu. Pra dar um exemplo, mas eu realmente não fico tão, assim, atiçado quanto umas outras pessoas ficam, por exemplo. Não sinto medo, por exemplo, no filme, não consigo. É, mas o jogo, às vezes, deixa nervoso. Às vezes, quer dizer, porra, não sei o que, o coração tá batendo acelerado já e para. Aí passou um capítulo de algum jogo, sei lá, o Uncharted, por exemplo, pausa e fala: meu irmão, para 2 minutos aí pra recompor. O Mass Effect, por exemplo. Mass Effect, quando você tem que escolher. No 3, quando tem que escolher aquilo lá que tem que escolher, né? Uhum. É, enfim, tá. Porra, é problemático, porra, entendeu? Então você tem que parar e depois pensar um pouco. Walking Dead foi essa também. Walking Dead tem uma cena assim. E o Walking Dead ainda tem uma coisa bem interessante que é o spoiler. Não é spoiler. Não. Mas é da mecânica isso. É da mecânica. Quando você tem que fazer uma decisão, aparece um reloginho rápido que você tem que tomar aquela decisão naquele tempo, senão já era. Ué, quer ver uma manifestação disso muito interessante? Antes, o diálogo, em RPGs principalmente, né, que tem grande ênfase em diálogos, você tinha o tempo do mundo pra responder o que você queria falar numa conversa. Só que aí, o que faz todo sentido, que eu vi começar com um jogo que é muito desprestigiado, mas é muito bom por diversos elementos, é o Alpha Protocol. E o Alpha Protocol, ele começou com diálogos que tem tempo limitado pra se responder. E é um jogo de espionagem, é um jogo de geopolítico. Então você, assim, você tá sempre muito tenso, sem saber o que você tem que falar. Uhum. Você sempre tem que prestar muita atenção no diálogo na hora, porque antes do cara terminar a frase dele, você já vai escolher qual vai ser, digamos assim, o estilo da sua resposta. E o mais legal é que no Alpha Protocol, são 3 tipos de respostas. Todas elas baseadas em digamos assim, espiões. Uhum. Você pode ser um cara mais James Bond, você pode ser um cara mais Jack Bauer, ou você pode ser um cara mais meu. Caraca, não é... Caramba, aquele cara que é cheio de identidade. Ah, Bourne. Ah, pode ser Bourne, um cara mais Jason Bourne. É, e assim, é muito legal, porque, tipo, você ter tempo limitado pra responder alguma coisa, tipo, faz todo sentido. Assim como no Walking Dead tem tempo limitado pra tomar uma decisão narrativa, uh-huh. Quando você tá conversando também é a mesma coisa. Sim. Tipo, quantas conversas você tem que uma pessoa fala: e aí, tudo bem? Aí você fica horas pra decidir a falar. Cara, isso é muito engraçado em Mass Effect. Em Mass Effect é muito engraçado, porque se você não responde, tipo, o cara fala: e aí, Shepard, tudo bem com você? Aí você não escolhe a opção. Aí a câmera... Aí tem a super pausa dramática de Mass Effect, né? E, tipo, a câmera fica mostrando o rosto das pessoas, né? Então a câmera corta pro rosto de uma pessoa que olhou pra você. Aí você não escolhe a opção. Aí a câmera volta pro outro cara e o cara dá uma olhada pra trás, coça a cabeça e continua olhando pra você. E o Mass Effect é aquele negócio que é uma posição clássica que quase todos os personagens têm, que é quebrar o pescoço pra uma direção, cruzar o braço e mexer o pezinho. Sim, todo mundo faz isso. É a grande moda do século XXII, inclusive, fazer essa posição. E essa porra fica muito escroto, cara. Eu acho que se fizerem de um remake Mass Effect, eles têm que colocar tempo das dois. Vai ficar menos caricato. Mas são todos elementos, né, que eu acho que estão diretamente colados à narrativa e fornecem novas formas de você, tipo, trabalhar aquela experiência. Eu tava até discutindo isso um dia na casa do Ludobardo. É, a gente pediu pizza, começou a discutir, a pizza chegou, a gente comeu a pizza e continuou discutindo isso. Que eu não sou dos maiores fãs de filmes de terror, porque a maioria deles eu acabo achando bobo, não acho que me deixa tenso, sente, ou me deixa com medo. Alguns conseguem, e esses eu bato pra macho muito foda e muito bons. Ainda mais, eu acho que eu encontro mais filmes que me deixam, que me causam tensão do que horror, né? Mas eu, por exemplo, Jogos Mortais, alguns filmes de zumbi, tipo 28 Days Later, e etc. Agora, no videogame o terror fica sério, moleque. No videogame eu me cago. Eu fui jogar Dead Space 1. Sim. Eu jogava de noite, eu ficava assim, tá bem bolado, cara. Novamente, por quê? Porque no filme, você tá vendo um filme de terror, supondo, né, já tá difícil hoje em dia achar um filme que te faça de fato ficar medo, uh-huh. Que vai comer, mas supondo que você ache um, você, sei lá, tá, quer dar uma de menininha, você tampa o olho, uh-huh. Tipo, não quero ver, e o filme vai continuar passando. Um beijo, Bruto! No jogo, não. No jogo, se o Isaac tá sendo perseguido lá por um necromorph e você parar, você vai morrer. E pior, você aponta a luz da lanterna, moleque, pra você enxergar. Se você não apontar a luz, se você fechar o olho, você não vê, não anda, não faz porra nenhuma. Agora, você tem que apontar a luz da lanterna num canto ou no outro pra achar o inimigo. O inimigo se mexe e você, caralho, onde ele tá? No filme, a câmera fica mexendo. Ali é você que tá mexendo, procurando o bicho, onde ele foi parar. Será que ele tá atrás de mim? Aí você olha pra trás, aí o bicho não tá atrás, você olha pra frente de novo, ele tá na frente, caralho! Cara, e sabe que jogo faz brilhantemente bem? Fatal Frame. Fatal Frame é o jogo que fala pra você, você quer matar o monstro, então você tem que tirar uma foto fantasma. Só que pra você tirar foto fantasma, você tem que tirar a foto no o Fatal Frame, que é o quadro, tipo, da câmera, da foto, em que o fantasma tá quase te matando, só que você consegue tirar uma foto dele naquele instante, que é um instante em que ele tá perto e ciente pra você, sei lá, com a câmera ou com a malucona lá, conseguir matá-lo. Então você fica tenso pra caraca, porque você tem que mirar, tem que tirar uma foto fantasma, tem que acompanhar ele olhando. Só que você sabe que você tá vulnerável, que você tá com uma câmera, né? Então se você perdeu o Fatal Frame, você é atacado e pode morrer. Então é muito tenso, é um trabalho de pressão, destaca muito bem essa questão que você identificou da luz, você também tem que ficar sempre tentando achar o inimigo. Sim, eu gostei muito de Dead Space, porque eu achei que tem uma história maneira, um pouquinho previsível, mas ainda é aquela história bem interessante, sabe? Que poderia, eu veria um filme e acharia essa história muito maneira. Num jogo eu acho ela muito maneira, e o fato de eu estar interagindo com o cenário e me deixando cagado ali no meio, eu ainda acho mais foda ainda. Bato palmas. Poucos jogos, os jogos de terror eu tô achando que estão enfraquecendo, que nem os filmes de terror, mas esse aí, parabéns. Ué, e quer ver uma coisa também? Tô com medo de jogar o 3, porque tem cover mechanics. Você tá com medo dos motivos errados, né? Exato. Mas assim, o Dead Space, ele faz uma coisa genial do ponto de vista de contexto narrativo. Ele tem uma história a ser contada, mas você não é Isaac Clarke Space Marine. Você é Isaac Clarke Space Engineer, cara. Exato, exato. Tipo, como Space Engineer, você usa a sua trusty Plasma Cutter, cara. Plasma Cutter. Tipo, Plasma Cutter é como se fosse, sei lá, o martelo daquele mundo, entendeu? É a chave de fenda. Então, tipo, você usa uma chave de fenda pra lutar com os inimigos. Quando você tem que resolver algum problema, tipo, ah, meu Deus, Isaac, conserta não sei o quê. Mas por que eu? Porque você é o cara que sabe consertar isso, cara. Entendeu? Você é o personagem, tem os conhecimentos pra ajeitar lá o tethers e blá blá blá e blá blá blá e blá blá. Então assim, isso é muito legal. Você não se sente como um... Você tem a metralhadora dos Space Marines, ok? Eu, tipo, eu confesso que eu fui atrás do achievement em que você zera o jogo inteiro usando apenas a Plasma Cutter. Ah, eu quase fiz esse, eu só percebi. Eu só soube que tinha esse achievement, porque eu não vejo o achievement antes. Depois, eu já tinha, tipo, jogado a maior parte do jogo de Plasma Cutter e eu tinha usado uma horinha uma outra arma. Que escroto. Mas é divertido, sabe? Porque você tá ambientado dentro daquela história ali, e a história faz sentido, e você não você é um herói, mas você não é um deus, entendeu? Enquanto vários detalhes nos filmes eu ia achar galhofado escroto, num jogo eu já acho muito maneiro. Por exemplo, Dead Rising 2. Eu tô jogando Dead Rising 2 num mundo em que tem um holocausto zumbi, eu tenho que tomar um remédio chamado Zombrex todo dia e eu tô preso num shopping center com uma porrada de zumbi. O que que eu faço? Entro nas lojas, me visto de jeito zoado, fico andando de skate e eu acho isso perfeitamente plausível no jogo em si, jogando. Se tivesse vendo um filme dessa porra, ia achar uma merda. Mas é exatamente isso. Cara, é a proposta, né? Tipo, você só aceitaria isso se você foi ver, se fosse, tipo, eu acho que o único filme que eu imagino que isso comportaria esse tipo de comportamento, olha que incrível, olha, é extremamente cacofônico, né? Mas tudo bem. Seria o Shaun of the Dead, vocês sim, já viram? Sim. Comporta, inclusive, né? Ele já comporta. O fato de você matar um zumbi arremessando um disco de vinil nele, já é suficiente. Exatamente. Pode você jogar PlayStation com um zumbi. Então, eu acho que, novamente, a gente volta à questão, tipo, pô, qual é a proposta que tá sendo veiculada aí? Então, fica narrativamente contextual, fica aceitável. Você não quebra a sua suspensão da descrença e nem a verossimilhança interna daquela obra. todas as histórias clássicas que nós conhecemos, desde a literatura mais antiga, desde que não havia literatura, né, por assim dizer, desde os gregos, as histórias dos heróis gregos, seguem uma receita de bolo muito bem definida, que você consegue perceber detalhezinhos comuns entre uma e outra com uma certa facilidade. A isso nós chamamos de jornada do herói, ou monomito, que é um conceito cíclico, né, dessas jornadas que estão presentes em mitos, os mais diversos, grego ou nórdico, etc. Nós temos aí, então, um estudioso chamado Joseph Campbell, que é um autor do qual o Eduardo gosta muito. Certamente. Cara, o Joseph Campbell, ele é um estudioso de mitos, ou seja, inúmeros mitos. Ele basicamente fez uma pesquisa que pegava das mais variados, variando de Ocidente para Oriente, e incluindo os gregos, por exemplo, principalmente os gregos, e aí ele falava, ah, nessas histórias, elas seguem, como o Elapso bem disse, é esse modelo ou essa fórmula. Essa jornada. É, exatamente. Só que o mais interessante é que a ideia de jornada, ela não ficou, digamos assim, consolidada. Quer dizer, jornada sim, mas a jornada do herói, como a gente conhece dia, ela foi meio que transformada em receita de bolo, não pelo Campbell, mas pelo Vogler. O Christopher Vogler, ele é um autor que trabalhava pra Disney, na parte de roteiro, de criação, e aí ele, vendo os estudos do Campbell, falou, opa, se todos os mitos seguem, né, esses padrões, existem padrões na hora de você contar histórias, então como é que eu posso levar esse padrão pro cinema? Como é que eu posso levar esse padrão pro meu bolso? Se nos mitos existe um padrão, por que eu não posso utilizá-lo pra criar novos mitos? Por que eu não posso utilizá-lo pra comprar um iate? Por exemplo, e ele deve ter um. Cara, e o Campbell... Eu não vi nada que ele tem um iate. O Campbell publicou em 49 esse livro chamado... Vou mandar um módulo do Bardo aqui. Hero of a Thousand Faces. Que em português... O herói de mil faces, né? É fácil achar esse livro, acho. Deve ter e-book, a torta é direito. E se você não conseguir achar o herói de mil faces, ou você ler o herói de mil faces e gostar, não deixe de também comprar futuramente o escrito pelo nosso querido Elapso. E pelo nosso querido Ludobardo. Olha só. E o odiado Ninja Inimigo vai comprar e ler. O legal disso é que... Ele não falou o nome do livro, assim. Ele compra futuramente o nada. Né? O jogador de mil fases. Você não chegou a falar o nome do livro, eu acho. Não. Jogador de mil fases. Jogador de mil fases é como o herói de mil fases identifica. Toda essa questão de trabalhar narrativa, experiência, significado em diversos mitos. É isso que acaba acontecendo nos jogos. E é isso que o livro propõe a fazer. Vou deixar aqui meio no ar, que aí o Elapso bota o link pro debate do jogador de mil fases. Gente, tu gosta de noir, né? Essa parada noir. eu me amarro muito no ar, cara. E aí, pra quem gosta de escrever, esse Vogler, essa receita que o Vogler fez na Disney à época, que o Ludobardo citou, e que foi utilizada aí, pô, durante uns 15 anos, tá? A época do Vogler foi extensa. Foi a época da retomada da Disney. Que tem ali a Bela e a Fera, sim. Aladdin. E quando as pessoas começam a estudar e conhecer a jornada do herói, elas começam a olhar com um olhar mais pejorativo, do tipo, ah, mas é só uma fórmula? É tudo igual? Não. O interessante é como essa fórmula é bem aplicada e rende muitos frutos interessantes distintos uns dos outros. Exatamente. Então, você consegue pensar na jornada do herói? E aí, pra ilustrar isso, tem um vídeo excelente do TED Educational, que a gente colocou aí, do Winkler, acho que é Christopher Winkler o nome do rapaz, né, que tem uma animaçãozinha e que é muito bom pra você ver e entender isso, Matthew Winkler. Um vídeo de 4 minutos só, que ele ilustra a jornada do herói como um relógio. É comum essa ilustração também, né? E é muito bem ilustrada. Vale muito a pena ver o vídeo. Então, você começa no seu relógio às 12 horas, né, meia-noite, primeira hora do dia, e você tá no seu mundo comum, seu mundo cotidiano. Você é a Dorothy ainda no câncer. Você é o Link na Kokiri Forest. Exatamente. Você tá com seu status quo inalterado. Na primeira hora, você tá já não mais inserido no seu status quo, quando você recebe esse chamado da aventura. Ou seja, a carta da Peach chamando ele pra comer um bolo na casa dela, o Mario. Perfeito. Ou então é a Dorothy vendo que o tijolo ali é dourado, aquele negócio. E o mais interessante disso é a gente perceber que pra toda história, qualquer narrativa, qualquer mídia, a essência sempre vai ser conflito. Então, esse chamado à aventura, né, essa carta da Peach, ou quer seja que tá levando, digamos assim, um herói pra alguma determinada aventura, isso sempre vai acontecer a partir de um conflito e como que esse herói vai escolher lidar com o conflito. Tanto que depois, frequentemente, vem a terceira etapa, que é a recusa do chamado. Isso é muito comum. Isso fica especialmente comum em filmes, eu diria que não tanto em jogos. Porque muitas vezes, nos jogos, raramente o jogador vai passar por essa fase do tipo assim, não, eu não vou começar essa fase, não. Então, assim, nos filmes não. Nos filmes você vê frequentemente personagens que falam, caraca, não, eu não me sinto qualificado pra enfrentar essa barra, eu não tenho conhecimento que eu preciso. Isso fica muito óbvio, por exemplo, quando o Frodo tem as suas inúmeras dúvidas se ele deve ou não seguir adiante com o anel e se ele vai levar o anel sim lá pra Mordor, entendeu? Pô, mas e tem uma cena? Cara, eu quero falar de Metal Gear Rising que eu tô jogando, tem uma cena exatamente isso. Tomara que isso não seja spoiler. Se vocês acharem que é spoiler, a gente corta. Mas tem uma hora em que o Raiden fica incrivelmente desmotivado em fazer o que ele tá fazendo. E ele começa a questionar as atitudes que ele tem. E você começa a jogar nesse momento, a fase, e você não consegue bater ninguém direito, não consegue fazer nada direito. Você apanha pra caralho, porque você não consegue fazer as paradas. E outros, não vai batendo. O Ryzen é mais recente, início ou final. Isso é no meio do jogo, mais ou menos. Rising é um exemplo bom que eles estão, que é um jogo novo. O Tomb Raider novo também tá assim, como é um remake, um reboot, etc. É uma Lara Croft que nunca foi ver o mundo da forma que ela tá vendo ali. Então essa é a primeira aventura da Lara. Então as pessoas falam pra ela, cara, faz tal coisa. Ela fala, cara, eu sei fazer isso. Uhum. Falou, sabe sim, você tem sangue Croft na sua veia, então você é capaz. Falo, porra, não, cara. E o outro exemplo... Mas é legal a pessoa, rapidinho, é legal a pessoa que fala, faça isso, você sabe, você tem o sangue. É tipo, o velhinho que aparece, normalmente a pessoa mais sabe, é alguém que vai dar instruções e o caminho pro herói seguir. Por exemplo, it's dangerous to go alone, take this. Tchim, espada. Exatamente, e isso aí é especificamente a outra etapa, que é do encontro com o mentor. Exato. A figura. Então, isso é muito legal, né? Porque você pode até parar pra pensar, de certa forma, que muitas vezes o tutorial, ele se manifesta na forma de um mentor jogo. Sim, sim. Então você tem sempre essa orientação que vem pro jogador, do tipo, olha, não se preocupe, você não está sozinho, você está acompanhado por alguma instrução, por alguma dica, por alguma coisa que vai te ajudar a seguir em frente. A seguir, você tem o primeiro portal. Até agora, você tem uma preparação desse herói pra qualificá-lo enquanto herói. E fica muito bem claro isso quando você tá aprendendo a jogar, dominando os controles do jogo, conhecendo os equipamentos, pegando a espada. O Link, por exemplo, com aquele Forest indo lá e encontrando onde tá a espada no baú. Tadadá. Exatamente. Esse primeiro portal, muitas vezes, é, sei lá, o primeiro monstro que você mata, né? O primeiro inimigo que o Link enfrenta lá no Link to the Past. Cruzou o primeiro portal. Então aquilo já não é mais novidade pra ele. Shit just got serious. Aquilo é engraçado, aquilo não é mais novidade, mas também fica muito claro que ele já deu tchau pra seu mundo normal, né? Tipo, agora você já, tipo, você já tá em outro lugar. Você já saiu daquele mundo que era um que você tava tudo bem, tudo ok. You're not ordinary anymore. Exatamente. O status quo já era. Quando você, se a aventura terminar ali, você já não é mais o mesmo, entendeu? A seguir, você tem uma fase muito comum em RPGs, que é a fase dos aliados e inimigos, né? A definição dos papéis que cerceiam esse herói. Uhum. Mas você sempre vai encontrar, conhecer depois disso, quem é o vilão da sua história, quem é o inimigo que você tem que enfrentar. Você vai encontrar pessoas ao longo da sua jornada que vão te ajudar. Assim, por exemplo, o Link. O Ocarina of Time é um exemplo tão bom pra isso, né? Porque você tem a Navi, que é a sua aliada, que vai ficar com você, ajudando. Você tem o Ganon, que em seguida vai aparecer, depois de você ajudar a Deku Tree, vai falar, ah não, porque tem um cara muito escroto aqui, que é o Ganondorf, tá vacilando. Aí você vai descobrir que ele é o vilão, e ele sai da floresta e vai encontra um mundo gigante que ele tem que explorar. Exatamente. Essa fase 6 também, né? A hora 6, inclusive, é muito visto também como a hora da crise. Uhum. Quando a primeira reviravolta pode estar acontecendo. O herói chegou ali muito perto da morte, ou chegou a morrer, né? Mas isso tudo acontece simplesmente pra que depois ele possa renascer mais forte, ou começar a ter novos êxitos durante as provações. Sabe como é que eu interpreto esse passo no videogame? Eu vejo muito como a parte em que, porque, bem ou mal, na maioria dos jogos, o começo do jogo é uma coisa mais simples, mais fácil, em que você tá aprendendo a jogar e você começa a dominar, você começa a matar os inimigos, né? Em determinado ponto, no meio do jogo, você enfrenta um boss difícil. Que normalmente, pra um player normal, é o primeiro game over dele ali. Pou! Morreu, game over. Caralho, friends. Aí é a parte do jogador que enfrenta isso. É tipo, caralho, a parada não... Eu não tô com controle sobre isso. Será que eu consigo fazer isso? Tem que tentar, vamos lá. Levanta, vai! Uhum. Exatamente, eu passei por isso. Tô jogando o Witcher 2 e assim, acabei... Aconteceu exatamente isso comigo. Eu tava, tipo, me achando, né? Pá, matando um monte de inimigo pra lá, pra cá. Que, nananana. Aí chegou num chefe e eu, porra, caraca, tá difícil. Tô morrendo isso. Muito, você quer... Aí você tem que começar a repensar a sua estratégia. Você, não, peraí, então como é que eu vou fazer pra matar esse cara? Não, então antes dessa batalha eu tenho que me preparar e não sei o que, nananã. Então isso é muito interessante, é como é que você começa a lidar com essas provações, né? Como é que você tem sempre repensando a sua estratégia pra poder seguir pra próxima provação. E quando você chegar na próxima provação, você fala, pô, aquela que eu passei não foi tão difícil assim. Passei por isso também no Metal Gear Rise, mesma coisa. Jogo tranquilo e tal, altos instantes, pulando em cima, matando, blá, blá, blá, corta. Aí cheguei num boss lá, depois de umas 3 horas de jogo, xablau, levei uma surra do filho da puta. É aquele monstro amarelo do Mega Man. Exato, não, mas... Coisa mais difícil do mundo, até hoje. Quando essas provações são todas vencidas, o herói recupera o Elixir, que era o motivo pelo qual ele entrou na aventura em primeiro plano. Uhum. É legal que eles usam logo esse termo, né? Elixir. Fica muito Final Fantasy essa porra. Não, total. Mas é uma representação muito clara também, digamos assim, de algo que ele vai... Eu acho que a regra máxima pra jornada do herói é você nunca pode ser o mesmo personagem ao final da sua jornada, você nunca pode ser o mesmo personagem quando você começou. Ou seja, você sempre vai ter que, de alguma forma, voltar para lá no final, do ordinário, mas trazendo alguma coisa. E o Elixir, eu acho que ele acaba sendo uma manifestação dentro do contexto narrativo, óbvio, mas assim, metaforicamente, ele funciona pra qualquer coisa que você, como indivíduo, ou como jogador, ou como personagem de uma história, tenha como valor agregado, entendeu? O Elixir não é necessariamente algo bom também, né? Se você for pensar no contexto maior de mundo, né? Você consegue aplicar a jornada do herói em situações reais até. Sim. Vou parar pra pensar. E o legal é que esse vídeo que a gente linkou aí fala disso também. Fala que a jornada do herói está presente presente no cotidiano, na vida de todo mundo, sempre. Exatamente. Por isso ela é um instrumento tão bom pra se criar narrativa. E por fim você tem o caminho de regresso com a ressurreição desse herói que passa por uma última provação e vence. Que é o último chefe, por exemplo. Eu já sei o que você vai falar, Ninja. Ah, você vai falar. Você vai falar do que eu tô pensando que você vai falar? Eu vou falar que é quando... Não, eu ia falar que é quando você decide... Você tá perdendo, tá dando game over, você fala, não, meu irmão, você tem um momento em que você descobre como derrotar o chefe, você morre, e depois daquela luta, você é um outro jogador. Você é um cara muito melhor do que antes daquele boss, na minha opinião. Ah, eu achava que você ia falar que a gente domina um. Não, mas assim, isso é uma ótima representação. Só que eu acho que, bom, como fica bem óbvio, quem já jogou Journey sabe que o Journey trabalha muito bem essa questão da jornada do herói, em várias etapas. E a etapa da ressurreição, enfim, pra quem já jogou, tipo, não tem nem como você esconder que existe essa etapa de maneira muito óbvia na experiência de jogo. Acontece muito óbvio no Journey, e eu ainda acho que ela é incrivelmente interpretativa, né? Como o jogo todo. Sim, claro. Pra mim isso fica bastante evidente também no Red Dead Redemption. O caminho de volta no Red Dead Redemption tem uma passagem sobre isso. É verdade. Exatamente isso. Cara, Red Dead Redemption é um ótimo exemplo. Uhum. Ótimo exemplo. Porque você tem o John Marston, que tava no... E você vai vendo vários jogos, né? Conforme a gente vai falando, vai surgindo jogo que tem isso. Exatamente. Inclusive, o Red Dead Redemption desconstrói em vários momentos a jornada do herói. Uhum. Porque é a jornada do anti-herói, se for assim, pensar assim. Uhum. Mas ele desconstrói muitas dessas coisas, né? O status quo do John Marston era uma merda, na verdade. E isso é tirado dele e ele tem que recuperar o pouco que ele já tinha. Não, mas você tem isso no Dead Space, você tem isso no... Exatamente. Dragon Age, sim, Mass Effect. Exatamente. Você não... Você era só um maluco lá. Do nada você virou o comandante de tripulação, do nada você virou o Spectre. Nossa, você tá salvando o universo, caralho! Exatamente. E o personagem que começa a história, justamente o que você acabou de identificar, ao final, certamente não é o mesmo personagem. Sim. É quando ele regressa com Elixir, a jornada tá concluída. E você volta ao seu status quo, teoricamente, mas é um novo status quo, porque você já não é mais o mesmo. Um exemplo muito claro disso, na vida real, e dá pra ilustrar com uma obra fictícia também, romantizada no caso, é um soldado que vai pra guerra e volta. Uhum. Um soldado que sobrevive à guerra. Você pegar um exemplo de soldados da Segunda Guerra, por exemplo, soldados americanos, e aí você tem, sei lá, o Band of Brothers, que é um excelente ilustração disso. Eram caras do interior dos Estados Unidos que viram o país ser atacado e se alistaram. Tudo bem, aí não tem a recusa do chamado, provavelmente, uhum. Os caras foram de bom grado. Não, então, mas tiveram... teria, porque é obrigatório, então você pode falar, É verdade. Então, tiveram ali o mentor, né, foram treinados, West Point, ou Curahi, ou seja lá onde for, cruzaram esse primeiro portal quando foram inseridos no contexto da guerra, e em Band of Brothers os caras são paraquedistas, e eles pousam lá no dia D. É. E o primeiro portal, no caso, teoricamente, eles nem deveriam passar por ali, porque eles são um bucho de canhão. Os paraquedistas foram jogados pra morrer mesmo, pra ver se eles conseguiriam gastar munição do inimigo. Depois eles passam por provações, etc, sobrevivem ao lugar que levou pra cacete lá, que eu já não lembro mais onde foi, e blá blá blá, acaba a guerra, voltam pros Estados Unidos. Nenhum deles voltou como nem sombra do que eles eram. Os caras sobreviveram a coisas inimagináveis. É, viram um amigo morrer, perder perna, gripa pra fora, etc. Muitos deles, inclusive, voltaram doentes, voltaram com incríveis traumas de pós-guerra. E soldado tem aquela doença, que é a pior das doenças de guerra, que é o cara não conseguir voltar pro mundo real. Ele volta pro mundo real, mas ele quer que a guerra continue, porque ele já não sabe mais viver de nenhuma outra forma que não seja guerra. E o L.A. Noire retrata exatamente isso. Tem muitos personagens ali que estão vivendo, porque eles não sabem mais viver naquele mundo real. O mundo mudou naqueles 5 anos e não comporta mais aqueles caras. E eles não sabem mais fazer outra coisa que não seja guerra. Um outro jogo que, assim, é flagrantemente óbvio nesse sentido, é o Spec Ops The Line. Isso. O Spec Ops The Line, ele trabalha exatamente isso. Inclusive, pena que eu não posso mandar spoiler aqui, mas um dos finais do Spec Ops The Line trabalha, ainda mais tem um diálogo que, assim, é tipo, cara, eu tô jogando na sua cara que existe essa relação de que o soldado sobrevive, ele sobrevive em corpo e não em espírito alma, entendeu? Ele não é nada comparado a quem ele era antes, e não necessariamente de uma maneira positiva, né? Então, há uma transformação tão grande ali naquele personagem, tudo que ele enfrenta, que você acaba identificando, de fato, essas várias etapas. Outro filme, inclusive, Lápis tinha comentado aí, enfim, do Band of Brothers, mas um filme que trabalha também de maneira muito óbvia as etapas de jornada do herói, é o Matrix, o primeiro Matrix. Sim! Matrix é muito usado em aulas, faculdade e tal, pra explicar a jornada do herói. Mas não é tão simples como, por exemplo, você visualizar isso num Harry Potter, num Senhor dos Anéis, naquele lá novo da mulherzinha dos jogos lá, da porrada do Arc Flash. Jogos Vorazes. Isso é muito fácil fazer. No Matrix, a jornada do herói tá ali. E ela tá completa ali. Só que ela não é tão simples de enxergar quanto nesses outros. Pô, eu acho. Eu sou um péssimo exemplo pra falar disso, que eu já falei mil vezes que eu nunca vi Matrix. Nunca vi Matrix, né? Mas eu acho bem escancarado tudo. É, ali, né? Até porque eles usaram o livro do Vogler. Uhum. Eles fizeram tudo pautado ali. Sim. O Matrix é de 99, não é? Uhum. Ótimo. Então, assim, cara, ressurreição, Beat Please. Tipo, o Neo ressuscita. Tipo, chamada aventura. Caraca, Red Pill, Blue Pill, o Neo tendo dúvidas se ele vai aceitar ou não. Sim, sim. Sabe? É, tem tantas etapas ali que você fala, cara, a luta dele com o Agent Smith, tem a primeira luta que ele fala, holy shit, tipo, fuck, she's got real, sabe? She just got real, entendeu? E aí depois ele começa a passar por outras etapas e enfrentar de novo. Então, falar... o Morfeu como uma figura muito mentor. Simples de um mentor, a Trinity, que é Trinity o nome dela, não é? É. A Trinity, aliada. Que é a aliada, né? E interesse amoroso também, a mulher os que se apaixonou por um programa, cara, de computador, né? Beleza. É, não, e os testes, tipo, quando ele tá fazendo os testes de fato pra melhorar, conseguir saber usar arma e saber pular de prédio pra prédio, enfim, identificar quem é inimigo, quem não é. Tipo, cara, aquela cena do One in the Red Dress é sensacional. É, é verdade, verdade. É, a cena final dele voando, né? Saindo tipo super-homem, né, na cabine de telefone. É. A cena final é muito, né? Ah, voltou, voltando, tchau. Não, o problema do Matrix é que não tem o status quo no final. Tem no final, mas aquele voo dele tá deixando evidente que ele tá indo embora dali pra voltar pra... pro que ele tá acostumado, né? Que seria o status quo diferente. Mas ele volta levando... Pô, ele volta voando, porra. Que é algo pior do que demonstrar que o cara, né? Uhum. Ele era... Neo era Thomas... Mr. Ander, né? Thomas Anderson. Tipo, um cara qualquer que iria ali na Matrix. Uhum. Tipo, ao final, ele, porra, ele é The One, né? Ele tá levando toda aquela experiência que ele passou pra poder ajudar todas as outras pessoas que estão no mundo comum, mas não enxergam tudo isso que tá acontecendo da forma como ele enxerga agora, entendeu? Entendi, entendi. Sabe um outro exemplo muito bom na vida real da jornada do herói? O ninja inimigo na faculdade. Só que tá demorando essa aí, hein? Vai ser. Acho que já passou de 12 etapas, hein? Pois é, eu tô na 23ª. Não, cara, mas a gente quer que você traga o Elixir. Traz o Elixir. O Elixir colocando diploma, né? É, pior que o Elixir demora pra sair depois, hein? A gente fala isso. E é um papel manteiga só. Nossa. Ele é simbólico, cara. Ele é simbólico, ele é realmente simbólico. Mas na hora te entrega um canudo lá que serve de Elixir, tranquilo, assim. Só não abre, que é tristão. Quando você abre o canudo, vê que não tem nada, é muito triste, cara. Não abre o canudo, é uma farra. Mas sobre essa parada do Jornada do Herói, tem uma coisa que eu queria destacar, que é o seguinte: no próprio livro, A Jornada do Escritor, que é escrito pelo Christopher Vogler, que foi o cara que adaptou os conhecimentos do Campbell, etc, etc, ele deixa bem claro uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte: use a Jornada do Herói, se você for construir uma história, como uma orientação, mas não como uma receita. Porque se você sempre pegar aquilo como uma receita de bolo exatamente, você tá deixando de ser inovador. Porque inovador não é você criar algo novo do zero. Isso é impossível. É tipo, imagine uma cor que você nunca viu na sua vida. Desenhe uma cor, uma forma que você... Isso. É impossível de ser desenhado. Esse exemplo da cor é bizarro, né, cara? Tipo, esquece. Só que assim... Tem garotas que conseguem com tinta de unha. Tem pessoas que conseguem com cola. Tipo, cheirando drogas também. Com cocaína. Mas assim, então, enxergue isso como uma possibilidade de retrabalho, né? Uhum. A gente vê tantas sequências de jogos saindo, e eles buscam, mesmo que às vezes de maneira precária, mas mudar alguma coisa na mecânica, na fórmula. Isso muitas vezes é suficiente para que o jogador pense, oba, é uma sequência, mas ele vai oferecer uma coisa de novo. A Jornada do Herói é a mesma coisa, você tem marcos que servem como orientação. Sim, eu acho que a Jornada do Herói é muito bom para você, você tem a sua história, você não tá muito bem, tá em dúvida o que fazer num certo ponto, tá com um gap ali que você quer preencher, aí você para e pensa, pô, como é que funciona na Jornada do Herói? Será que isso se aplica aqui? Será que ficaria legal aqui? Aí você completa uma parte da sua história com isso, com essas ideias. É como eu acho que é interessante. Uhum, certamente. Sabe um exemplo de Jornada do Herói reverso? Aquele filme O Ditador. Ele é ao contrário completo. O cara começa lá no topo, é levado lá pra baixo e tem que começar do zero. O God of War 2 e o God of War 3 também são assim, né? Sempre que você cai no Rio dos Mortos, tá fazendo exatamente isso. Tá te tirando do status quo máximo, te devolvendo pro inicial e vai de novo. Mas as continuações são assim, né, cara? Se você vai continuar, você tem que falar, tá na hora de entrar de novo na roda do Roda do Herói. Ou aumenta a escala de poder, né? Uhum. Que é o que Dragon Ball faz. Ou você faz aquela coisa clássica, que é o caso do God of War 2. Tipo, você é sinistrão. Perdeu todos os seus poderes, agora tem que pegar tudo de novo. Aí você, jogos, @baixofrentesoco.com, twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, twitch.tv/baixofrentesoco, youtube.com/baixofrentesoco. Gol! podcast Eu Gosto de Jogos. Então... já Ludo, você tem alguma coisa para acrescentar no final da nossa discussão aqui? Certamente. Para começar, a nossa discussão está muito longe de ter sido terminada. A gente está finalizando isso aqui porque, né, o Senão Podcast fica eterno. Só que, para quem se interessa pelo tema, quem se interessa pelo tema, vejam o link que está aí, Jogadores Me Fazes, que é um projeto que eu estou organizando. Para quem não sabe, tá dando mole, é um projeto. Para quem não sabe, tá dando mole, o Jogador de Me Fazes é um projeto baseado num livro que você acabou de escutar. É, tipo, um tipo parecido, né? E o que acontece é o seguinte, o Jogador de Mil Fases, ele é como se fosse um projeto de análise crítica de jogos diversos tipos. Então no vídeo vocês vão ver, infelizmente vocês não vão ver o Ilaps falando, que não, vocês vão me ver, mas vão ver, não vão me ouvir. Vocês vão, né, ver o Ilaps, mas não vão ver ele falando, que no dia em que caiu um toró monstruoso, que acabou com a energia elétrica. Moleque, choveu pinto grande travesti que ele aquele dia, moleque. Não, o nego tava pegando, o menor e sentando em cima logo, cara. Mas o Ilaps, ele escreveu um artigo analisando questões, por exemplo, de religião no jogo Final Fantasy Tactics. Eu escrevi um artigo analisando a reencarnação da... Peraí. Objeção. Você escreveu ou não? Você traduziu o que você já tinha escrito. Mas eu escrevi. Eu sei que você escreveu. Eu tô brincando, tio. Mané. Não, mas na verdade o que eu quis dizer é que eu escrevi um artigo sobre... Eu escrevi um artigo sobre o processo de reencarnação narrativa em Wave da Samurai. Teve o Guilherme Xavier que escreveu sobre Red Orchestra e World of Warcraft. A Simone Campos que escreveu sobre o Amazon Guardians of Eden. Gente que escreveu sobre Red Dead Redemption. Gente que escreveu sobre GTA 4, etc, etc, etc. E tudo isso por quê? Por causa da experiência que é oferecida ao jogador a partir de significado narrativo. Ah, pensei que você ia falar. E tudo isso por quê? Porque eles gostam de jogos. Abraço, é da semana que vem. Mas... tem mais algum jabá que você quer fazer, Ludo Bardo? O canal Ludo Bardo no YouTube. youtube.com/vagrantbard ou Ludo Bardo, sei lá. Não, eu tenho agora um jeito muito mais fácil. Você quer assistir o Ludo Bardo, mas está cansado de digitar Vagrant Bard, agora você pode digitar bit.ly/ludobard. Olha só! Bardo, você bit chama... é B&D, hein? É, não. É tipo bit.ly. Não é bit, please, é bit.ly. Caraca, eu testei agora e funcionou mesmo, cara. É muito mágico isso. É, bit.ly/ludobard e você vai direto ao canal. O que também tem tudo a ver com narrativa, porque a gente falou sobre Spec Ops The Line aqui e recentemente eu escrevi conto/poesia, sei lá, /crônica, ambientado no universo, na narrativa de Spec Ops The Line, que tem tudo a ver com Apocalipse Now. E se você não viu, veja. Veja. E eu joguei Spec Ops The Line. Se você não jogou, jogue. É muito foda também. Tá de graça na PS Plus. Ah, tchim! Pra comprar, é só você clicar no link aqui do Baixo Frente Sul pra comprar na PS Plus. Eles vão ganhar um jogo de graça também quando comprar o Spec Ops The Line. É isso aí. Então, quer fazer um jabá aí lá? Tem um jabá pra fazer aí lá? Você aí, como é que tá? Como é que tá essas coisas aí? Tá tudo ótimo, cara. Eu quero dizer que lá no os editores, os jogadores de Mil Fases me encheram um saco pra mandar uma foto pra eles. Eu mandei a foto. Mandei duas até. Escolhe aí qual que você acha melhor pra ir no livro. E pegaram a minha foto no Facebook. Pegaram uma foto que eu tava na Argentina com um alfajor na boca. Daí o alfajor tá embalado e parece uma caminha, mas é um alfajor. Também que o pessoal se leva muito a sério nas biografias. Eu boto assim, Ludo Bardo é escritor, roteirista, pesquisador, coordena não sei o que, é criador, representador. Pô, o cara tem um monte de carreira aqui nessa porra. E aí, geek, é CEO do não sei o que. Cara, eu coloquei assim, Carlos Boto é mestre, doutorando e blá blá blá, e gosta de jogos, pô. Falei tudo. É isso aí, abraço, até semana que vem. Arnold's Trash!